Começando o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também KFC, quer saber onde tem um frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Sejam bem-vindos, hein? E aí, Joe? Beleza? Opa. Beleza? Boa tarde. Ah, é nóis, né? Boa tarde. Boa tarde, crianças. Estamos aí. Estamos e aí, Paquitão? E aí, boa crianças? Tarde. Boa tarde. É isso aí. Alvoroço no puleiro, boa, crianças. Boa. E aí? Calor. Bora, bora. Bora com a bagaça. É isso aí. Bora, bora no litoral norte aqui. Bora. Então vamos às manchetes, vamos do aí. Estádio 97 aqui na Energia 97. Boa. Com ele. Com ele. Você gosta de vinheta, né, Ben? É bom, é. Você gosta de uma vinheta, né, seu rádio, Ben? Né, Sombra? É, nós somos, né, do rádio. É. Eu queria o RG. Diga, queria uma. Essa vinheta foi cara, a gente mandou fazer no exterior. Foi na Jam, né? Essa não é fácil. Não, isso não é fácil fazer esse tipo de vinheta. RG, estarei amanhã representando os ouvintes junto lá no Único. Amanhã? Qual que é a recomendação? Amanhã você estará lá? Eu preciso saber as recomendações para ir na torcida, o que deve se fazer, o que não deve se fazer. É, o que você tem que fazer é o que fizeram domingo. Olha, lá na Vila. Por favor, Sombra, alguma algo especial? Você está falando assim, o que o Palmeiras deve fazer, o que você como acompanhante dos ouvintes. Isso, olha, exatamente. Se é como, por exemplo, o Rudy, quando leva os torcedores, que ele faz, você deveria fazer aquela massagem no intervalo, em todos eles. Exatamente. Entendeu? Você faz isso, Rudy? Eu faço o corredor Alviverde antes do Único. Como que é? As pessoas vão passando, eu vou alisando todo mundo. Mas não, vai lá? Corredor Alviverde, não tem aquele no time Green esse? Hell, é. Green Hell. É, eu vou fazendo. É. Fica os ouvintes todos emparelhados e o Rudy vai assim com a mão aberta. Ô, Rudy, que isso? Ah, bolinha chinesa. Ô, Rudy. Ó, mas o senhor Bento tem que chegar uma hora antes lá pra recepcionar os ouvintes, viu? Igual eu faço. É. Fica lá. Dá boa noite. Come. Eu sei. Come o quê? Os ouvintes falaram já que você faz isso. É bom porque... Come bem. Ó, o tem cerveja sem álcool, tem bebidas, tem comida integral. Não, é sensacional lá. Tem é muito bom. É muito hot dog. Então vamos falar. Vamos primeiro, então. Já tá no ar. Hino no ar. Hot dog. É o suíno. É capaz de eu ir lá. Hot dog. Duvido. Se você for o dia que eu não vou ficar... Mano, eu não olho mais na sua cara. Ô, Domingo. Isso. Vamos aqui. Tô pensando. E aí fica... Gol de quem? Corinthians, filhão. Gol. Quem? Final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Corinthians acabou de meter uma caixa. Mano. Sub-20. É nóis. Para uma madeira aí. Tchau, querida. É o que restou. É o que restou, mano. Corinthians e Botafogo Sub-20. Para de nós aí. Para de nós aí, seu do líder. Ó, gol. Mas olha, o negócio é o seguinte, Domênico. Amanhã, pra vaga de Jesus, é 4 opções. O Jesus podia multiplicar a virilha, né? É, ele que fica fora por 3 jogos, né? Vai desfarcar o Palmeiras contra o Flamengo, já Corinthians... Já tá anunciado já isso? É. Ai, meu Deus. Corinthians, o Jesus fica de fora contra amanhã. Eu avisei ontem. Corinthians e Santa Cruz também. Aí, né, Coritiba? 3 jogos. É, depois do Corinthians é Coritiba. Coritiba. Então ele volta contra o Santa Cruz, é isso? Santa Cruz lá. 3 jogos? É. Em 2 lá, Santa Cruz e América não, em fora. Ele não volta porque esse jogo já vai estar as eliminatórias de Libertadores da América. Então, seleção, só convocado. Então, deve ser. Amanhã temos Barrios, temos o Eric, tem o Rafael Marques, tem o Leandro Pereira. É uma pista aí, seu Bento? Eu acho, eu vou cravar aqui. Mas é achômetro do senhor, não é pista. Tenho certeza que amanhã ele entra com o Lucas Barrios, titular. É? Certeza. Certeza? Eu tenho certeza. E posso falar? Vai fazer o gol. E o Alexandre, não tá? Não pode ser? Ah, fisicamente não tá bem, ainda, né? Ainda não. Não, porque o Alexandre faz gol contra o Flamengo todas as vezes. Então, viu? Mas eu acho que ele tá meio fora de forma, viu? Ele não tava nem treinando com o time, né? E outra, o Alexandre hoje, acho que talvez seja o terceiro ou quarta opção, hein? Vai ter que voltar lá de trás, né? Quarta. Tem o Eric ainda na frente dele. Você quer ver? Tem ainda o Leandro Pereira na frente dele, segundo o Cuca, né? Na frente dele. Rafael Marques tá na frente dele. Amanhã, o Rafael Marques. Eu acho que amanhã... Pode ser que jogue o Rafael Marques, hein, seu Bento? Pode ser que jogue o Eric. É difícil saber aí, viu? Eu acho que vai de base. Não dá pra saber, não. Mas o Roger Guedes, que saiu dando piti no último jogo lá, ele vai jogar? Não, mas aí ele joga, né? Então, é Dudu, Roger Guedes e mais um. É. Mas então, tem gente que tá cravando. Tem gente que tá cravando que é o Dudu e mais dois. Tem gente que tá falando que pode ser Dudu e o Rafael Marques e Barrios. Estão falando que pode ser o Rafael Marques e Eric. Eu acho que assim ele não joga, não, viu, mano? Ele vai jogar. O único que tá seguro no ataque ali é o Dudu. É, eu acho que, mano, aí... A cadeira cativa do ataque ali é do Dudu. Eu também entraria ali. Eu, se fosse o Cuca, eu jogaria ali com o Dudu, com o Roger Guedes e com o Eric. Mas estão falando aí que pode ser o Barrios, estão falando que pode ser o Rafael Marques. O Barrios pode... não aguenta o... Eu, honestamente, analisando o contexto do jogo, eu acho que o Palmeiras tinha que ir com... Eu acho, é uma opinião minha. Acho que tinha que ir com o Eric. Começar com o Eric. É, porque o Eric é um jogador rápido. Então você pega aí o Eric de um lado... Porque é o seguinte, você tem que analisar assim, o Flamengo joga com os dois alas sempre jogando aberto, né? Que você tem o Jorge de um lado, é isso? E tem o Pará do outro jogando, e eles vêm descendo, né? Então acho que você tem que pegar aquele corredor ali. O Flamengo é muito ofensivo. Então você põe de um lado o Dudu, do outro lado você pode pôr o Roger Guedes ou o Eric, ou caindo de um lado e o Dudu mais centralizado tocando essa bola, você pode pôr nas costas dos caras. E o Leandro Goiaba? Não, desculpa, não dá, hein? Vovó, não. Olha, eu prefiro, assim, se for ter que jogar, eu jogaria com o Eric. Se não dá, eu iria pro Barrio. Se não dá, eu ia pro Rafael Marques. Se não dá, eu tentaria o Alexandre. Se não dá, eu deixo o Leandro Pereira por último. Tá. E, ô Domênico, outro lado do clássico aí também, pode ser uma boa pro Palmeiras aí. O Guerreiro tá trincando a louça, velho. Trincando a louça? O que é isso? Essa expressão é legal aí, meu. Problemas estomacais. O Guerreiro tá direto com a Celite lá, velho. Pode ser que não jogue. E só falando uma coisa aqui, viu? Pode ser, mas até amanhã, né, mano? Então, mas se não jogar ele é o Damião, né? Não tem muito segredo. Quem diria? Mano. Oi? Fala, falando aqui, tá muito alvoreço, viu? Alvoroço! É, a imprensa, todos os meninos da TV noticiando, os aeroportos cheios de sinalizador, os flamenguistas falando, é cheiro de hênia. Épita. Aliás, Vó, precisa... Peraí, não, só pra terminar uma coisa. Mas eles têm direito de acompanhar o time, velho. Mas o pessoal da imprensa não tem. Porque ontem a torcida do Palmeiras lotou o saguão do aeroporto de Cumbica, em Congonhas, e não foi uma TV mostrar ao vivo dizendo que tava lotou, hoje. Vó? Lotou. É mesmo? E hoje aí... Lotou, que mais assim, lotou. Quantas pessoas tinham, vó? Ah, eu não sei contar. Ó, e hoje, um monte de falando do Flamengo, com cheiro do sovaco. Ah, mas peraí, que mimimi, vó. Ó, é igualzinho fizeram contra a final contra o Santos, viu? Dando o Santos como campeão já. Mas ninguém deu o Flamengo. Já estão falando sim. Vale, mas, vó. Eu tô revoltada, viu? É bom tanto falar jogo isso. Pela frente. Depois o Palmeiras ganha, eu quero ver esses funkeiros. Calma, vovó, calma. Olha, é o seguinte. Mas pode falar, se o Palmeiras for lá e fazer a parte dele... Ah, eu tô errada, Lolo? Não, tududo bem, mas se o Palmeiras fizer a parte dele, a coisa reverte, velho, não tem jeito, ninguém mais vai falar do Flamengo. É velha. Não, mas o Domênico... Não tem. O que a vó tá se referindo é porque a torcida do Flamengo, ela se mobilizou aí na internet aí pra fazer uma campanha, porque como amanhã tá proibida a presença de torcida visitante, no caso da torcida do Flamengo aqui no campo do Palmeiras, a torcida do Flamengo se mobilizou aí pra recepcionar o time na chegada no aeroporto ali, na hora que eles estivessem embarcando pra São Paulo. E de fato, no Rio de Janeiro ali, tinha muita gente que tava lá, que de fato foi pra acompanhar o Flamengo, e foi aquele alvoroço lá no Santos Dumont, enfim... É, tinha uma galera mesmo aí pra fazer aquele corredor aí, pra que a equipe do Flamengo passasse aí e embarcasse aqui pra São Paulo. Mas amanhã também vai acontecer a mesma coisa no jogo do Porco, a torcida do Palmeiras que vai fazer aquele negócio do corredor. É o Green Hell. É que é pertinente a mídia divulgar, porque é realmente uma situação inusitada você recepcionar um time, tá certo, no aeroporto, na 24ª rodada, 25ª do Campeonato Brasileiro. Porque eles são carentinhos, esses cariocas. Não, é que eles fizeram isso justamente pelo fato de eles não poderem entrar no estádio amanhã, então os caras foram lá pra dar uma moral pro querendo time pressionar, isso que é, viu? Ah, são duas situações, viu, vó? A primeira situação... É que essa véia tá muito carente, a primeira mano, tá situação com muito mimimi. É que todos nós, pregamos aqui, ficamos dizendo, praticamente, dando como certa a disputa entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí chegou o Flamengo. De repente, chegou o Flamengo. Isso é uma situação. A outra situação, vó, é a que todos nós aqui sempre ficamos criticando, esse negócio de invasão de aeroporto para protestar, para bater em jogador. E aí vem e dizem assim, não pode invadir aeroporto nem para comemorar e nem para protestar, porque você está... tirando o direito das outras pessoas de se locomoverem ali dentro. E aí o que acontece? Uma invasão dessa, e aí vira esse auê, essa coisa que legal, que bacana. Quando na realidade também deveria ter uma crítica. É só isso. Agora, o que a galera... Está muito amargurado. Agora, o que o torcedor do Flamengo está fazendo é vai para a rua, né, enche a rua. Isso é legal pra caramba. Agora, a única crítica que deveria ser com relação a invadir aeroporto. Eu acho que não é legal nem para comemorar e nem para protestar. Ah, eu acho que é da hora. Agora, agora é da hora. É legal. Agora é da hora. Agora, né? Olha... Quando convém... Analisando... Quando convém, não é meu time, cacete. A gente tem que analisar, a gente tem que analisar todos os lados da tabela, né? Então, ontem foi um resultado muito bom com relação ao jogo do Atlético Mineiro, que tomou um cacete lá do Fluminense. Que coisa! Né? Entrou na farofa. Foi 4-2. Foi o do Fluminense. Ah, amanhã não tem jeito. De vai virada, ganhar, vai, não é. Virada. A coisa não se ganha antes. Futebol não é assim, né? Futebol não se ganha antes, velho. Então, assim, ontem ficou muito bom. Só não foi melhor porque o Flamengo venceu o jogo. Porque senão a tabela teria sido sensacional pro time do Palmeiras. Mas mesmo assim, a tabela foi boa. A rodada foi boa, né? O Palmeiras continua líder, um ponto na frente. E tem um jogo na sua casa contra o segundo colocado, que é o Flamengo. Em caso de vitória, eu tô indo para a melhor das suposição possível para poder depois ir para pior. Na melhor de tudo aí, RG, se o Palmeiras vence, ele abre 4 pontos pro segundo colocado, independente se o Atlético vai ganhar, não vai ganhar, porque o Atlético só pode chegar 45. Ele abre 4 pontos pro Flamengo. Agora, se o Palmeiras empata o jogo, ele continua com 1 ponto na frente do Flamengo e com possibilidade do Atlético Mineiro vencer o seu jogo e chegar nos 45 e ficar 3 do Atlético Mineiro, que é o terceiro, né? Então, o empate talvez não seja tão ruim, dependendo do que acontecer no jogo. Eu acho que é ruim porque o Palmeiras joga em casa. O Palmeiras tem que vencer o jogo. E depois pega o Clássico e o Flamengo pega o Figueirense. Né? E aí o Flamengo tem uma... Eu acho que não pode se falar que já ganhou, porque esse negócio de ganhou ficou complicado. Muito louco o campeonato. Muito louco. Agora, aí eu gosto, né, meu? É bacana, meu. Agora, e na pior possibilidade, que é o Flamengo vencendo o Palmeiras, a coisa pode se complicar. Porque aí o Palmeiras... o Flamengo abre 2 pro Flamengo, pro Palmeiras, e tem um jogo muito fácil na sua casa contra o Figueirense. Na teoria. Já o Palmeiras pega um clássico do Campeonato Paulista, que é Palmeiras e Corinthians, que é um jogo que você não pode prever nada. O Galo pega o Cruzeiro no final. Então você tem que analisar tudo, né, mano? Você analisa aqui a tabela por completo. E o Galo pega quem? Cruzeiro lá no Mineirão da Pampulha. Agora? Não, domingo. Ah, e nessa rodada? Tem essa rodada. Pega algum time. Quem? É o Atlético agora, time. Nossa, o Sport, aí, o Sport lá em casa. Você entendeu? Então, teoricamente, você vê aí, o Atlético tem tudo pra vencer o Sport. Teoricamente, ele tem tudo pra vencer porque joga em casa, com o Sport, que é um jogo mais fraco. Falei isso no Twitter, o Atlético fez 1-0. Eu falei, tá vendo? O futebol dando sua lógica. Quanto rapaz. Convém? Não, mas já mandaram, mas, sabe onde mandaram enfiar minha lógica? Eu avisei você. Imagino. Aí que tá. Mas uma coisa, pera, tô só enfiando lógica até agora. Você que deu uma agorada. 4 lógicas ainda. Só um minuto. O Atlético Mineiro pegou passar o Fluminense. Passar empolgoso. Ele jogou com o Fluminense fora de casa. Eu falei aqui que era difícil. Vocês aí que ficaram todos. Ah, não dá, já foi. E o Fluminense já tá disputando Libertadores, hein, Domênico? Aqui é outra coisa. O Atlético Mineiro vai pegar o Sport em casa, gente. Joga em casa. Sombra. Tem uns jogos que você olha na tabela e fala, bom, aqui é 3 pontos, aqui não dá, aqui pode ser, aqui não pode ser. Esse é aquele jogo que o Atlético tá esperando, porra. Qual? Atlético Sport em casa. Ah, é daquele jogo que pra recuperar. Que você não dá pra falar. Tudo bem, pode ser que aconteça outras coisas, porque o futebol ele é imprevisível. Quando é que vocês vão ter uma mangaba? Mas você não tem como... Nós vamos ter só... Uma mangabinha, assim, em casa. Ah, depois do Corinthians, que é o Curitiba em casa, que é aquele jogo que você espera. O Corinthians já é mangabinha. É o jogo que você espera. E os outros dois também, apesar de ser fora de mangaba, casa... Mangaba é você na balada. O Palmeiras tem... Olha só, Sombra, depois do Flamengo e Corinthians, o Palmeiras tem o Curitiba em casa, Santa Cruz fora, mas é o Santa Cruz praticamente rebaixado, e o América fora, mas também praticamente rebaixado. É pra fazer 9, né? Mas não tenha dúvida. Você olha na tabela e fala, bom, aqui tem que fazer 9. Agora, se o Palmeiras for Ponte bem Preta contra o Flamengo e contra o Corinthians, se o Palmeiras continuar em primeiro lugar e talvez abrindo aí, eu não sei não, o campeonato começa a se encaminhar, hein? Muito bem. E falem do Fluminense. Não. Mas vambora. Fluminense, campeão desde 1910. O Paulo Ricardo é Fluminense. Que é Fluminense. Mas esse que ele tá cantando. E o Paulo Ricardo estará no navio da velha. Botafogo, cara. Doidão. Uma vez Fluminense. Mas é Flamengo. Sempre Fluminense. Mas é Flamengo esse, ô, besta. E a Fluminense, roxo. Esse é o Sou Tricolor. Você tem que falar, Sou Tricolor, vai. Olha aí, cantando em inglês. Vai, canta. Vocês querem ouvir o Paulo Ricardo, o verdadeiro, cantando em inglês e português? Coitado do Paulo Ricardo. Faz assim, imita ele assim no navio. E canta assim, pra ele. Pelo menos eu tô no tom, vai. Canta, ó, quer ver pra você ficar bem? Canta do Big Brother, vamos lá. Agora, o refrão eu vou traduzir pra vocês. Vamos lá. Agora vai. Não, agora ainda. Very zen. Mas se você quiser ouvir de fato. Não, refrão, só refrão, peraí, vai lá. Bá. São várias balas perdidas voando no céu de Osasco. Obrigado. Ó, atenção, pessoal. Mas o verdadeiro, hein? O verdadeiro Paulo Ricardo. O RPM, a banda inteira. Sabe onde eles vão estar? No navio do Energia na Veia. É. Você que é ouvinte do estádio aí da Energia 97, você ainda não ouviu falar do navio do Energia na Veia? Meu Deus do céu. O navio do Energia na Veia é o melhor cruzeiro que você pode fazer na tua vida. É impressionante. 3 dias e 3 noites a bordo de um navio incrível, com saída dia 17 de março. Ainda tá aquele tempo bom, pleno verão. Eita, nós. Esse eu vou estar também. Eu também. Vai estar também, Ben? Tem o show do Bento lá. Tem show do Bento lá? É, olha aí. Eu vou lançar assim. Que legal. E além do Paulo Ricardo, RPM, o show do RPM, em uma das 3 noites do navio, também, numa das noites, Capital Inicial. É isso aí, moçada. Não bastava só o RPM, a Energia foi lá e contratou o Capital Inicial. É isso aí, cara. E tem festa fantasia, cara. E eu vou vestir o cara de caramujo. Você vai de cara? Cara, de caramujo, cara. É. Faça já a sua reserva. Consulte. Veja os valores. Peça informações. Você pode ligar agora. No seguinte telefone, tem um time de plantão aguardando sua ligação nesse momento. Aliás, o navio da Veia, pra quem não sabe, é um dos melhores transatlânticos do planeta, né? Hein? É um navio de 4.300 passageiros, mais não sei quantos milhares de, tripulantes. É enorme. 18 andares, né? Acho que são mais de 6 mil pessoas a bordo. Tem as tripulantes, andares, né? As tripulantes da Ucrânia, velho. Agora eu não lembro, acho viu? Acho que é 18. Não sei se são 18, 15, eu não sei. É enorme. Né? É 18 andares. Não chamam andares, na verdade são decks que eles chamam, né? É. Tem piscinas internas, externas, é piscina pra todo lado, piscina infinita, som em todas as piscinas, tudo sonorizado. É muito legal. Um cruzeiro de 3 dias e 3 noites, imperdível. E olha... É bom demais. Domênico nos squash. E o navio da Veia... É um dos poucos cruzeiros que acontecerão no ano que vem no Brasil. É mesmo? É. Um dos poucos cruzeiros da temporada de verão. Um dos poucos cruzeiros. Porque dessa temporada, pouquíssimos navios vêm ao Brasil. E o navio da Veia é o mais solicitado. Não deixe para a última hora. Faça a sua reserva. Então ligue agora. 3624-9007. Repita. Tem condições especiais para cabines quádruplas. É muito bacana. Né? Vê lá. Ah, não, mas eu quero ficar numa cabine com varanda. Tem cabine com varanda, tem cabine interna, tem cabine externa. É legal pra caramba. Se eu estiver sozinho, não tem ninguém pra ir. Eu consigo fazer uma combinação pra ir. Pra mas isso é de menos. Atenção, você que quer ir com o Rude no navio, quer acompanhar o Rude? É. Você vai de graça, se ele topar... Ó, eu vou falar pra você. Mas consegue na cabine quadro. Não, exatamente, por exemplo. Tem uma promoção bacana. Ah, você quer levar 3? Não, eu não conheço ninguém, eu quero ir sozinho. Ah. Tem como a promoção fazer uma armação pra eu dividir com mais gente na cabine? É só ligar lá e se informar. Tem. Porque às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa, ela quer ir, mas ela não tem com quem ir. De repente ligar lá e falar assim, pô, será que não tem ninguém querendo dividir cabine? Quem divide, né? É, melhor, claro. Eu vou falar pra vocês, a festa na segunda tarde... No segundo dia de navio, à tarde, no deck com o Domênico. Muito obrigado. Na piscina. Ah, é legal. É de lá, carinho e madeira. Carinho e madeira. Beija, falar pra você. Aí você à tarde na piscina com o Domênico. É. Aí carinho e madeira no Domênico. Que isso? Não. Não. Ah, não, pensei que era com o Domênico. Não, você tá louco. O Domênico, eu já dou uma olhada pra ele. Ele começa a tocar umas músicas mais agitadas, eu chego na mina. Quando eu tô quase pegando, ele começa nas românticas, ele vai me olhando. Ah, entendi. Aí, tá pô, certo. Eu dou até um chupão na mina depois com o dedo de Domênico. Embora o Rude vá todo carente pro navio, gostaria de dizer que não é um navio de pegação. Não, é um navio família. Ah, não, mas no meu caso só, eu tô ali solteiro. Não, no seu caso sim, mas é um navio extremamente familiar. É, muitos avós, crianças. Família, eu fiz dois filhos na última vez. É um navio família. Você tá falando aí? Vai aparecer? Aí aparece. Quero ver assumir. É isso aí, gente. Navio do Energia na Véia, ligue e faça a sua reserva. 3624-9007. Você pode ligar nesse momento. Tem um time de atendentes aguardando a sua ligação. São Paulo. Tricolor. Olha só. Como é que é, seu? É hoje. Mas, você podia cantar todos os hinos assim, seu bem. Gravar, mas ia deixar um pouquinho lá. Beleza? Tá. Seguinte, Moto e Sombra, conversa entre Marco Aurélio e Michel Bastos, definiu de testa franzida os dois, exatamente, assim, frente a frente. Né? Segundo um tabuleiro de guerra naval, de batalha naval. Isso, no meio. Exato. Domênico, música com tabuleiro. O tabuleiro da baiana tem fatapá. Oi, caruru. Essa música é ruim. Mas vamos aí. Dorival Caymmi. É ruim? Ele disse que fica. É ruim, Beto? Falou que o Marco Aurélio disse que ele tá com a cabeça focada no São Paulo. Ficou assustado com o que aconteceu lá. Vai ter todo o respaldo da diretoria. Que entendeu que dá para acreditar nas palavras do Michel Bastos. Eu, sinceramente, eu prefiro sempre um bom acordo, um bom retorno, do que uma ruptura traumática, né? Eu sei que tem gente odiando essa história, mas, cara, eu já vi tantas vezes na vida alguns jogadores assim que... Ah, mas tá brigado, aí vai lá e volta, e dá certo, sabe? Eu, na minha opinião, eu entendo quem discorda, claro, né? São vários os pontos de vista, né, cara? Mas assim, eu prefiro. E sabe por quê? Eu acredito muito nessa situação, porque eu acredito muito no talento do Marco Aurélio de trabalhar com pessoas. É muito importante você saber trabalhar com as pessoas. E como o Marco é um cara que conhece as pessoas, de repente ele pode ser... Sabe ler o problema e resolver, né? Não, e às vezes o jogador entra, pô, mas ó, meu, botei fé aqui no Marco, entendi a situação... De repente, olha... VV, o São Paulo não tinha isso até agora também. Quem, né? Quem sabe um casamento que volta melhor do que antes. Com certeza não tinha. Então, eu acho que até o problema é o seguinte, o Michel teve muito problema com a... Problema! Com a torcida. Você falou problema mesmo? Falei, problema. É mesmo? É. O problema é... Eu pensei que eu tinha ouvido errado. Não, falei de propósito. E... Sempre não, é de propósito, não. Sempre, O único que pode falar errado é o meu, sou eu. O mano tava quietinho aí, só pra dar pedrada. O único que pode errar sou eu aqui, porque mas interior. Eu acho o seguinte, que, primeiro, o São Paulo não tem pra onde vender ele. Ele não tem pra onde ir. Ele vai ficar o quê? Encostado lá, treinando em Cotia, com os reservas, vai ser afastado, o São Paulo vai continuar pagando o salário dele, que não deve ser um salário baixo. Por que não usar o cara? Tem uma conversa com ele e ver se ele quer fazer. Então, se for isso, como o Marco tá falando, que ele tá compenetrado, que ele vai, ok. Mas tem que voltar bem. Exatamente. Se tudo bem, se não tiver bem, beleza, fica lá no bancão, mas você cria casa. Mas a Sombra, a diretoria de São Paulo não podia ter outra postura a não ser essa? Justamente por esse motivo que o Moto tá citando também. Porque o Michel Bastos é um jogador que tem mercado. É, por mais que você esteja numa má fase e fala, pô, Michel Bastos não tá jogando bem. Uhum. Mas se você fizer, por exemplo, o que o Corinthians fez com o Pato, é que o Pato tava numa situação ali irreversível. A torcida detestava o Alexandre Pato. Não tinha como a diretoria do Corinthians tentar tapar o sol com a peneira. Fez um negócio que deu pra fazer. Mas o Michel Bastos, ainda querendo ou não, ele é criticado pela torcida do São Paulo, mas ele não tem aquele ranço, tá certo? Que o Pato tinha, tá certo? Então a diretoria do São Paulo preserva o cara ranço. Ali... O Pato lhe chegou na nota 10, né? Sim, ele atingiu... O Bastos atingiu a nota 8. Não, será que foi tudo isso? Ah, foi. O Pato, das pessoas quererem agredi-lo, né? Ó, o Pato na escala Asco, ele atingiu a nota 10, o Michel Bastos, se o Pato é nota 10, o Michel Bastos é nota 7, no máximo. Acho que 6, viu? É, então, não tem esse ranço todo. A torcida do São Paulo ficou puta com ele pela cena, aquele gol lá que ele fez, que ele mandou a torcida calar a boca, mas na Libertadores ele fez boas partidas. A torcida até chegou a elogiá-lo. Mas é que ele, nos últimos tempos, ele jogou muito mal, não, né? Não, concordo. Então... Mas a diretoria do São Paulo não ia afastar ele em definitivo, Sombra, mesmo tendo a vontade, talvez, Porque isso daí é um tiro no pé. E também tem outra, né? Seu ranço. No futuro, e também tem outra. Pode trocar ele, pode usar ele como moeda de troca. E não é só isso. E se o cara entra na justiça alegando que o clube não ofereceu segurança e consegue a ruptura do contrato? É, o prejuízo é maior. Isso também são. E aí o clube tem que pagar lá a grana. É relativo. De cabeça de juiz, meu amigo. Não, mas é que tá. O Pato, ele tentou essa rescisão na justiça contra o Corinthians, inclusive alegando também aquela invasão, etc e tal, e não conseguiu nada, velho. Não achou nada. Ele não conseguiu. Você garante que qualquer juiz vai dar ou não? Ah, mas isso aí sempre cabe recurso, né? Ah, o recurso, sim. O São Paulo foi lá recorrer ao Oscar. Conseguiu, ganhou. Mas até aí o Oscar, quando conseguiu receber o dinheiro, ele já tava no Chelsea. Mas quando você fala em recurso, aí já estabeleceu uma ruptura aí. Aí já a coisa já virou porrada, né, meu? Fica complicado. E se você perde? Isso, e se você perde? Ah, tem juros. É, meu amigo. Complicado, viu, mano? Recorrer à justiça, eu entendo que é sempre o último caso. Se consertar pelo lado do Papa é mais legal. É melhor, né, LG? Sempre. Né? Você e o Domênico todo dia brigam e sempre consertam no papo. Sempre. Não é? Sempre. Nada como uma boa conversa. É verdade. O Carlo não é dessa vez, o som. Ainda não. O Carlo vai esperar mais um pouco aí. Mas o Robson estará lá. Robson. O Robson. É, aliás, ele já jogou. Ele já jogou na partida de domingo, entrou faltando uns 10 minutos. Muito bem, manchetes do Estádio 97, aí foi o São Paulo no oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do KFC. Troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Bento. Como é o Santos? Santos. Ontem o Santos esteve muito bem representado pelo jornalista Cláudio Azedão, que nas faltas de nós aqui... Nas nossas faltas, ele sempre fala muito bem. Ou é do Santos, ou é do São Paulo, ou do Palmeiras. Porque ele é a imparcialidade da pessoa. Na volta de Santa Isabel, eu tive a oportunidade de escutar o programa. Você ouviu, RG? Ouvi, sim. Não foi fantástico? É engraçado. Fica muito interessante você do outro lado ouvindo groselhas, cara. O Domênico estava inspirado ontem, né? Nossa, o Domênico, cara. Mas não era o Domênico, eu, não. Você gostou da declaração? Era eu? Não, você chegou a ver a declaração de amor do Benja ao Flamengo? Eu? Claro. Isso é inegável, né? E é um amor assim, cada vez mais. Nossa, mas é incondicional. Isso é amor. Cada vez mais incondicional. Isso é amor de pai, de mãe. Amor de coração. Isso é de coração. Né, mano? Ô, RG, você mandou um chupa pro mano ao vivo já? Foi, aí, ao vivo. Aí o cara ficou me chamando de covarde. Você manda ao vivo agora. O senhor foi o oportunista. Aquele áudio. Mas foi um jogão, mano. Foi bacana. Torcida do Santos. Sabia, né? Torcida do Santos, não. Vai jogar pro Santos. Pô, sempre, põe o placar de novo aí, sempre a expectativa, né? Sempre a expectativa de qual seria o comportamento do Santos sem os principais jogadores. E fez o que tinha que fazer, a lição de casa. E assim que terminou o jogo, a lamentação, acredito que de todos. É, olhar a tabela e imaginar assim, pô, 45 pontos, terceiro lugar, né? Só que não. Por quê? perdeu 6 pontos pra quem? América Mineiro e Figueirense, velho. Aí é fogo, porra, hein, sabe? Então, isso eu sou o Dorival, sincero e honestamente, seu Bento. Boto lá no vestiário o placarzinho, os 6 pontos perdidos. E deixo lá, né? Que é pra galera sentir e ver como é que é. Exato. É o famoso Robin Hood, né? É, então não pode, né, cara? Mas, ô, RG, quarta-feira, 19h30. 19h30. Arena Botafogo. Botafogo que pegou o elevador agora. Resolveu pegar o elevador. Caramba, Botafogo, hein? Vai ser difícil, Mas... Eu, desde o começo, falei que o Botafogo ia surpreender. Filoso. Você não tem a dúvida. Vamos ver na cápsula. Se bobear, tá lá. Vamos ver na cápsula do. Aliás, se bobear lá, um monte de gente colocou o Botafogo lá. Então, seu Bento, Lucas Lima tá de volta. Limpou as lágrimas, vai pro jogo. Se não me engano, eu coloquei o Botafogo rebaixado. O Lucas Lima, ele não tem que limpar lágrimas. O Lucas Lima tem que limpar chuteira e jogar bola, porque desde que voltou da seleção, tá complicado. E o Santos vai precisar muito do Lucas Lima contra o Botafogo. Vai ter que jogar muita bola. Desculpa interrompê-lo, mas o Lucas Lima, eu não sou comentarista. Sim, mas... Mas ele passa um ar de que ele olhou pro lado... E viu todos irem, Gabigol, e ele ficou. O Lucas Lima, todos se lembram perfeitamente, ele chegou no Santos, ele não era unanimidade, aí ele entrou no time, foi se firmando, virou o que virou, virou uma quase que unanimidade, né, em termos de indicação para a seleção, indicação de melhor jogador, o cara que era o cara, enfim... E aí ele se deu ao luxo, ele se deu o direito de recusar propostas de mercados que ele realmente falou, não vou, não quero, não me interessa, entendeu? E passando até por o constrangimento de não receber salário no Santos. E aí virou aquela máxima, né? Sim. De repente foi convocado, quer dizer, começou a atingir os objetivos, foi convocado, foi para a seleção, se apresentou bem, voltou, já não se apresentou tão bem no Santos. Não teve essa proposta, não veio esse mercado, talvez europeu aí que ele estava esperando. E aí tá complicado, né? Cabecinha começa a realmente dar um nó, né, cara? Então, vamos ver. Beleza. Jogar bola, beleza. O cara sabe jogar? Sabe. Né? Agora tem que retomar. Desculpa, próximo jogo do Santos? Santos e Botafogo lá. Lá em Botafogo. Pegando o elevador para subir. E Botafogo, alô, gente. Botafogo. Esse Botafogo é aqueles que todos compraram a ideia lá de que era um time rebaixado, que era um time que... E porra, sabe? Não ia fazer porra nenhuma. E aí, perdeu o técnico, assumiu um outro técnico. Mas isso é um trabalho já feito pelo Ricardo Gomes, né? Não, tudo bem, mas você vê como é que é? A base é dele. A coisa vai, a coisa flui, né? E os caras compraram a ideia e estão aí. Aí entrou o Milton Cruz do Botafogo, que é o Jair Ventura, que é filho do Jairzinho. Então você não tem a dúvida que vai ter que jogar muita bola pra ganhar do Botafogo. Estádio dividido lá, velho? 3 pra cada lado? Não, são duas torcidas complicadas, viu? Eu não sei como é que é. Ó, o Ferral. Te zoou aí, rapaz. Mas ó, você viu o torcedor do Santos na Vila Belmiro? Ô, 8 pelo, mil. Tá mal vendidinho, RG. Mas o ingresso tava mó bica Santos também. Santos e Corinthians, pô. Mas você viu o preço do ingresso? Ah, os caras subiram pra 80 conto. Aumentar, 8 mil bem, não mas... pode, né, mano? Entendeu? 80 conto o ingresso... Mas um jogo desse, se aumenta o São Paulo, aumenta, o Corinthians aumenta, a galera vai, mano. Entendeu? Muito bem. Maior de 65 não paga, né? Então o faturamento desse jogo deve ter sido o quê? Uns 2 conto, 3 conto. Mesmo com o ingresso. A sua avó não foi também, seu otário. Ah, juiz! Mas você viu que mesmo... estádio público. Mas os 8 mil não pagando, eles saíram felizes pra caramba, né? Deram uma agitada no puleiro, nossa, né? Não, porque eles viram que a vitória foi ilusória. Eu tô vendo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também o oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ah, Coringão, mano. Colocar a ordem na bagaça aqui, mano. É isso aí. Próxima parada do Corinthians é o Curitiba. Sim. Lá em Curitiba. Sim. Esperando não, né? É outro que emendar tá subindo. Emendar a piada, hein? Né, Regina? Podia ter emendado. Giovanni Augusto tá fora com dores. Deve jogar o Christian no lugar. Vai fazer um pouco mais defensivo. Giovanni, eu e o Augusto. Exatamente. Fora, né? Aí o meio campo aí deve ser com o Christian, o Camacho, o Rodriguinho, Luke e Marlone. Deve ser do meio pra frente aí, mano. Ah, então vai jogar ali com os três no meio ali, no caso o Christian, o Camacho e o Rodriguinho, jogando aquele trio ofensivo ali. Numa ponta o Luca, na outra o Marlone e centralizado ali o Gustavo. Isso, exatamente. E o Wilson também, ele permaneceu aí como titular, né? O Iago, ele volta da suspensão aí do terceiro amarelo que ele tinha levado, mas ele vai pro banco aí, o Cristóvão preserva o Wilson aí na condição titular. É um jogo, Bento, que o Corinthians agora ele vai ter que buscar. Se ele quiser ainda permanecer no G4, mesmo que o Coritiba tenha dado uma ressurgida no Campeonato Brasileiro, tenha ganhado alguns jogos importantes, inclusive espancou o Grêmio no primeiro tempo lá, meteu 4 no Grêmio, o Corinthians ele vai ter que bater de frente com o Coritiba. O Corinthians ele se deu ao luxo de desperdiçar 3 pontos na Vila Belmiro, que o jogo estava controlado, estava na mão. O seu Cristóvão Borges fez questão de jogar esse jogo no lixo. Jogou no lixo esse jogo. Então o Corinthians agora ele vai ter que buscar esses pontos aí em cima do Coritiba, cara. Teoricamente era muito mais fácil você acreditar que o Corinthians poderia vencer o Santos, todo desfalcado na Vila. Ainda mais o Corinthians abrindo o placar e dominando o primeiro tempo, do que você falar, pô, agora o Corinthians vai ter que ir para Coritiba e ganhar lá. Porque o empate, se não fosse aquela derrota para o Santos no último final de semana, um empate em Coritiba teria sido talvez de bom grado. Lógico, depende de tudo como é que vai ser o jogo. Numa dessas você tem 3 pênaltis a seu favor, a obrigação passa a ser sua de vencer a partida. Mas se o Corinthians tivesse vencido o Santos no final de semana, um empatezinho agora no meio de semana estaria de bom grado. E o Corinthians teria aberto 7 pontos de vantagem. 7 pontos. Aí você fala, bom, beleza, e teria empata. Passado o Galo. Sim, poderia, porque o Atlético perdeu ontem. Perdeu, ficou com 42. Então, o Corinthians aí acabou desperdiçando aquela chance ali, vai ter que buscar agora. E depois, no sábado também, o Corinthians ele acaba pegando o Palmeiras aí, que é um clássico. Mas o Palmeiras é sábado já jogo? Sábado, 16 horas. Porque no domingo sábado? Joga... porque no domingo joga Santos e Flamengo no Pacaembu, rodada dupla. Mas não é rodada só isso. Dupla, porque o Flamengo ele vai jogar... Rodada dupla? Não chega a ser rodada dupla, porque não são jogos próximos. O Flamengo joga às 11 da manhã e o Santos joga às 6h30 da tarde. Ah, bom. Mas são 2 jogos no mesmo estádio. Ah, sim. Mas não seria muito legal se fosse, assim, um jogo do Santos e um do Flamengo? Sim. Né? Onde você fala, rodada dupla, de fato, rodada dupla, mas não como uma rodada era, dupla. Como era antigamente, tinha, chegou a ter, né? Porque duas como é que torcidas vai fazer grandes, a divisão do duas ingresso? Torcidas grandes, Flamengo e Santos. É que não dá pra fazer mais. Então, sobre uma coisa, como é que vai confiar, fazer a divisão? Né? Não dá pra confiar você mais. Você mete, cara, o Flamengo no tobogã e no chiqueiro e o Santos no resto. Ah, mas a torcida do Santos talvez... Vocês lembram que antigamente era assim, o visitante, mas por exemplo, que... ficava no chiqueiro... E no tobogã. E o resto do estado. E muito antes disso, mas muito antes disso, ainda em meados dos anos 80... A torcida do Flamengo vai encher o Pacaembu, ainda mais se o Flamengo vencer o Palmeiras, o Flamengo se tornar líder do campeonato. Mas seria muito legal, né? Rodada dupla. Não, mas seria legal... Eu sei, gente, aqui não dá. Mas isso ficou guardado no passado. Não, mas seria legal se fossem duas torcidas aí que não tivessem tão animadas no campeonato, que aí você fala, beleza, enche o estádio. Você põe 2 jogos ali, uma média de, sei lá, 7, 8 mil por jogo. Mas hoje o Santos e o Flamengo não estão animados? Então, mas isso que eu tô falando, a torcida do Flamengo tem potencial pra encher o Pacaembu, como encheu contra o Fluminense aqui. Se o Santos ganha do Botafogo, aí é complicado fazer isso final de semana. Entendeu? E se o Flamengo ganha, nossa. Muito bem. Foram as manchetes do estádio 97. O Corinthians tá ganhando do Botafogo, viu, na Copa... Mas de novo, você... É o que restou. Não, mas não é. É que no Campeonato Brasileiro Sub-20, talvez aqui você possa colher alguns frutos aí pro profissional. Ah, principalmente o Corinthians, ele colhe muitos frutos pro profissional, né? Já arrumaram a casa lá, mano? Porque, essa casa lá... Tá de... arrumado, essa... tá arrumado. Não. No Amador? Não, pô, é só confusão, que... velho. Não, mas fizeram uma limpa lá recentemente, véio. Aí, viu, RG? Ah, é? Fizeram uma limpa, aí as coisas vão começar a caminhar, talvez. Se espero, pelo menos, né? Ah, o Cunha podia ir pra lá, né? Porque agora foi caçado, ele podia ir pra lá. Senta lá. Cara do Cunha! Senta lá e escreve um livro, né? Não é não? Ele fica lá, dele. Gerenciando a base, escrevendo o livrinho dele. Lá. Esse seria o sonho de vocês, né? Querido. Vocês torcem contra o Corinthians. Vocês são anti mesmo, velho. Escreve o livro lá. Cambada de nosso cego. Ah, você não é anti. Eu não. Não, imagina. Quer que o time de vocês se dane. Agora que você já falou muita bobagem, você vai falar coisa séria agora. Você vai falar da Bozano. Lógico. RG número 2. Manda. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ixi, sei. Ou aquele último quilômetro que falta pra você completar uma corrida de 10 quilômetros? Sei. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Sei. Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? Sim. E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse daqui é top, velho. Ele é top demais. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai, por exemplo, passar de manhã, tá certo? Antes de você ir trabalhar, você vai trabalhar, você vai sair do seu trabalho, você vai pra faculdade, você vai sair da faculdade, você vai pra balada. Depois da balada, se você quiser pegar um motel, você vai estar cheiroso, velho. Você não vai estar com aquele cheiro de ranço. Verdade. Você não vai estar com aquele cheiro de churume. Que é... Cheiro de ranço. Que é aquele cheiro lá do saco de lixo, quando você sai pingando no quintal. É o soro da xepa. Sim, é como se fosse aquele caldinho do lixo. Nossa. Você não vai estar com aquele cheiro horroroso, velho. Você vai estar cheiroso, velho. Agora no metrô, cara, você vai levantar o braço, ou no trem, ou no busão, onde você estiver, ninguém vai fugir de você. Não vai parecer que estão cortando cebola embaixo do teu braço, velho. Todo mundo fugindo lacrimejando. Não, porque você vai estar cheiroso, velho. Você vai ser o mais cheiroso do busão. Tá certo? Cebola. Seja qual for o seu momento extremo, amigão, a Bozano tá aí pra salvar a sua vida. Esse Bozano Extreme RG, ele oferece 72 horas de proteção. Oh. Te dá muito mais proteção, meu irmão. Uma armadura. Aí sim. Não, esse é embaçado, cara. E ó, atenção você, ouvinte do Estádio 97. Ligou aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Boa. Fala a frase, velho, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, tá bom? É isso. Bozano, aí, jeito de garoto, cuidado de homem. E você curte Fórmula 1, então se liga nesse recado aqui do Domênico Gatto, recado importante. É, meus amigos, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli! É Pirelli, é isso mesmo, Dodô. Esse é o Estádio 97. E hoje a gente começa com os ouvintes virgens. É, somente os virgens participando hoje. Terça-feira é o dia dos virgens. Aqueles que nunca entraram ao vivo com a gente no ar aqui no 3284-7097. Lembrando que você pode mandar também a sua mensagem pro WhatsApp do estádio, pro WhatsApp da Energia 97. O número 94-353-0150. E a gente começa a terça-feira dos virgens com os momentos sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É, já começa com tudo. Eu parei ontem no sem parar. Como é que é, RG? Parei ontem no sem parar. Ah, parou? Pra devolver a, sabe a tagzinha? As caixinhas? É, porque... Ah, você pegou adesivo. Eu fui pra Santa Isabel? Não, sim. Eu já tinha um adesivo, só que certo. Eu tinha que devolver um. Ah, você devolveu a caixinha. Aí você vai lá, devolve, eles te dão um comprovantezinho na hora, legal. É, pra legal, caramba, né? Caramba. Baixa no sistema. Meu, é menos de um minuto. Rapidinho. Menos de um minuto. Legal. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo Esteves. Rodrigo Esteves do quê? Do Nascimento. Tem 3 vezes sem juros, RG. É. E quantos anos você tem? Eu tenho 29. 2.9, RG. Ah, curioso pra caramba. É? O que que é curioso? Pra saber onde ele esteve ontem, velho. Ah, sensacional! Ah, é. Bom, RG. Ah, foi bom. Acho que foi bom. Foi sensacional. Quando você faz foi o arroz com feijão bem feito. Bem temperadinho. Bem temperadinho. Falar nisso, quarta-feira é dia de feijoada. É amanhã. Onde vamos? Ah, velho. É feijoada boa, velho. Aquela que não tem pé, não tem orelha, não tem rabo. De novo. Isso, isso é nojento, velho. Ah, vai. Tem vamos pra Vila Madaloca? Rapaz, tá ruim pra eu sair, velho. É que a Vila Madaloca é um pouco longe daqui. Você é louco, só pegar o Dr. Arnaldo tá lá, mano. Não, pra quem tá trabalhando. É. Mas o horário humano comercial tem razão, não dá, velho. Feijoada magra, né? Magrinha. É, tem razão. Pô, aquele bagulho, você pega uma orelha, um bagulho nojento, velho. Oh, para, legal. Sabe o que eu comi semana passada? O que você comeu? Barata, velho. Hã? Não. É. Gravação no negócio. Fizeram aquelas provas de ter que comer uns negócios muito loucos. Você não comeu barata? Juro, era cérebro de macaco, cobra, Isso eu é legal. Quase engoli a cobra. Você participou do quê? Isso é legal comer. Que não, porra é que essa, é tipo um Big Brother de celebridades. Onde isso? No Tom, no Multishow. Ah, eu vou fazer tipo o Mano Brown. Sim. E aí a gente tinha que escolher um pra comer. E tinha olho de cabra. Ah. Aí eu fui no olho de cabra. Ah. Só que o olho de cabra é o único que não era olho de cabra, era um doce mesmo, era tipo um chiclete. Ah. Aí eu falei, não, eu tô roubando, eu vou pegar um negócio. Aí eu peguei, tinha umas baratinhas. Você tá contando o segredo? Aí, não, mas é que nós. Quase ninguém ouve estádio mesmo, né? Eu tô ferrado, né? Não, mas eu falo mesmo. Aí eu peguei três baratinhas. Você tá brincando? É um gosto de pinhão mais forte, manja? Ah, crack. É. Três baratinhas. Ah, estourou ela na boca. Eu posso falar? Era barata com. Um rim, sei lá que era. Quê? Você tá louco? Mas cérebro de macaco não dava, o cheiro já pegava. Aí eu falei, eu vou na barata. É que tem umas baratas que eles criam pra não, isso. Não, elas mesmo. São criadas, eles não pegaram ali no estúdio da lá. Sim, ali. Nossa, que doido. Trêsinha, sombra, não posso falar, é negócio nojento. Da imaginação. Se você falar, não, isso aqui não é nojento, você come. Ah, você tá de brincadeira. Comi. Não, se você não souber o que é. Se bem que lá na China, os caras vendem lá no palitinho, lá os gafanhosos. Escorpião. Olha o Beto Hanna, que trabalha no Tom. Ô, Beto. Morcego. 12 caras comeram coisa, só eu que tô contando, só a minha. É bom que deixa expectativa. Porque as pessoas querem, depois vão querer ver você comendo barato. Tira o Lipa comeu, o Vinícius que veio aqui. O Vinícius também comeu. O que ele comeu, Vinícius? Beto Hanna palmeirense aqui tá mexendo. E ninguém pôs o Mota. Não posso contar o resto. E ninguém pôs o Mota lá pra ser comido, não? O Mota? Leva na próxima. Tem um limite de coisas que as pessoas aceitam. Aí vai ter, olha, cérebro de macaco. Olho de vaca, vai estar tá tudo. Ninguém olho de bode, porra, olho do Mota. Todo mundo ia querer me comer, velho. Né? Olho de bode, olho do Mota. Olho do Mota, todo mundo ia querer pegar eu, velho. É. Abraço pro Beto aí. É isso aí. Ô, velhinho, e o bairro? É, Jaraguá. Jaraguá. Ah, ô, Benjinho aí, Jaraguá. Meu, quando eu vejo uma piroca. Que isso? Meu, tô na cara, meu, no culote. Eu tô dando. Meu, eu tô dando, bah. Bah, eu pego uma piroca, meu. Meu, eu ponho a camisa do Flamengo nela. Ah, eu tô dando. Esse tô é, na gente. Cara, sem dó, amigo. Sem dó. Você é flamenguista? Não, meu? Não. Vou falar logo, já que eu quero ir na torcida estádio 97. Verdão. Olha os modinhas, mano. Esses pés frios aí, mandar umas azar. Última vaga? Ganhou a última vaga. Até Champlis, última vaga. Ó, você já foi no estádio novo do Porco, velho? Já fui muitas vezes. Ó, tem que perguntar sempre, Domingo, porque esses malucos que vão a primeira vez, esses caras são chamazica, véi. Nada a ver. Opa, cê é louco, velho. Cê é louco, chamazica. Ah, chamazica o velho. Os caras que nunca foram, vão no jogo desse. Então, uma hora tem que ir no jogo, então, véio. Mas pega um América Mineiro, velho. Não, você vai no pega jogo, um América Mineiro, velho. Não vai em jogo top, né, mano? O mano tá igual o açougueiro. Você chega lá e fala, dá um quilo de colchão mole. Aí o cara fala, olha, é o primeiro corte. Pô. Não, mas, Cátio, se você não cortar pra mim, você vai cortar pra onde? Ô, Domingo, não tem nada a ver. Tem uma. Não, aproveitando que o Vinte é palmeirense. E aí, Robertinho? Que coincidência, eu começo a falar, o Benjamin aparece. Isso aí. É, enfim. Cu cabeludo. Ah, o que tem o cu cabeludo? Já que vocês não perguntam pro cu cabeludo, eu vou perguntar. Pergunte? Cu cabeludo. Quem Jesus. É? O Messias, que não é Moisés, vai jogar ou não? Eu acho que não joga. Interrogação. Se bem que viram ele hoje andando normalmente lá no... Ah, mas dá pra andar, né? Mas aí você sente, né? Mas dá pra tava andar. Assim. Ah, dizem que ele não tá sentindo. Eu acho que ele joga contra o Corinthians. Andar é uma coisa, né? A gente queria que ele jogasse, né? Aí agora a gente... Você queria, Cuca? Não, a gente queria. Agora a gente vai... Viu que ele não vai jogar. Ele não vai jogar no lugar dele, Cuca. Conversou certinho, já com medicozinho lá dentro. E vamos, do CTzinho. Não, a gente queria terminar. Pra informar, viu? Só um minuto, porque não é porque é informação. Qual? O Botafogo empatou aqui o jogo. Ah, é? Ele não fala que empatou o jogo. Ele não comenta aqui. Só quando faz o gol dele. Eu fui. Botafogo sub-20 empatou. Botafogo, campeão. Alô, Botafogo! Alô, Xerê! Falar a notícia que vocês não se interessaram. Ué, agora, quando convém, que você não falou, quando convém, aí vocês querem ouvir. Onde catar, velho? Quando Botafogo, campeão! É esse mesmo, cambada de otário. 1900. Alô, Xerê! Esse é o primeiro jogo, tá cambada de trouxa. O segundo jogo é aqui na arena. Tá justificando. Essa cara que vem. Tá, mas não joga na arena de vocês, que lá alô, tá bem. Joga na arena sim. O jogo é terça-feira que vem. Mas lá todos mata-mata, vocês caem fora? Quem cai fora? Fala bobagem. Tô errado? Já ganhamos um monte de mata-mata. Quer dizer que o cara... Libertadores... Quer dizer que o cara foi pra resenha, é, Domênio? O cara foi pra resenha lá e deixou o time? Exato. É. Brincadeira, viu? Mano, gente tá fala matando. Aí, Coquinha, mas desculpa, porque era informação, né? Qual Coquinha? A perguntinha bonitinha que você fez? Gente, foi eu que fiz. A gente esqueceu. Foi o Avaloninho aí. O que ele perguntou? Mas vai jogar? Vai jogar? O Gabriel Jesus vai jogar. Não, não vai jogar. A gente vai botar. A gente vai olhar pro banquinho certinho. E quem que joga? Quem joga, Coquinha? A gente olha pro banquinho, tem Barriozinho. Barriozinho. E o Leandro Pereira, pelo amor de Deus. Não dá. Coca, você quis o Leandro Pereira e, ó, Domênico também. A gente pediu, gente. Eu não. Quis sim. Não. Tava lá. Queria Leandro Damião ou Leandro Pereira? Eu quero o Leandro Pereira. Não, eu queria o Damião. O Domênico falou ele. Tá não, senhor. Não, quem queria era ele. Viu, Sombrinha? Eu falei que não. Eu já tinha ido embora, o pessoal mandou embora. Uma curiosidadezinha? Eu queria o Leandro Damião. Eu queria te contar uma curiosidadezinha, viu? Ah, pode contar. A gente tava ali quietinho no CT. É. Aí o Alexandrinho Mato falou, dá pra trazer o Pereirinha. Aí eu mandei um zap pro Domênico. Falei, não mandou. Zago? Não mandou. Ele escreveu por Rudy. Você mandou pro Rudy. O velhinho traz, que ele é bonitinho. O Rudy que gosta dele. A gente trouxe agora. Eu não sei agora. Que o Rudy vê tá nele. Tá sendo trairinha agora. Ô, Rodrigo. Trairinha. O Leandro Pereira. O Rudy vê. O Leandro Pereira é realmente um terror? Não, dá medo de ver ele jogando. Ele e o Barrios, eles não ganham uma bola pelo alto. Aí você é coerente, é isso que a Vó fala. Tá bom achar o Leandro Pereira ruim. Tudo bem, mas entre o Barrios e o Pereira, eu sou o Barrios. O Leandro é Morango isso. Até pode achar ruim. Leandro o quê? Banana. O Lucas Barro. Mas, ô, vó, você tem que escolher um. Não é banana? Eu prefiro o Barrios. Eu prefiro o Alexandre. Aí sim. Se você fala, mas falamos dois. Não falamos três. Falamos quem que a gente prefere, Barrios ou Pereira? Eu prefiro o Barrios. E você, Rodrigo? Nenhum dos dois? Eu prefiro o Leandro Pereira. Olha, tá vendo? É muito lento. Eu tô com o Domênico, eu prefiro o Barrios. Ah, não dá. O mas ele não joga, Benjão. Quando ele começa a ficar bom, ele machuca de novo. Mas nenhum nem outro. Tem que pôr lá o Dudu, o Roger Guedes e na frente ali o Eric. Não, sim, mano. Mas se você tiver uma única opção, é isso que a gente tá falando. É isso que um ou de outro. Que aí, faltar mas tem opção? Outras opções, né? Não, mas sim, mas se tivesse, a gente tá fazendo uma suposição. O Barrios não joga, mas ainda tem uma esperança. Exato. Às vezes ele faz os golzinhos. Às vezes faz o Dudu, né? E se o Norberto? E se colocar o... Veja essa aí, o Domênico Gado. Ah, diga. Se botar o Cleiton com Moisés, Dudu e Roger Guedes. Cleiton, Moisés, Dudu e Roger Guedes? Muda o esquema um pouquinho, né? Pode ser. Que fica mais lento o meio de campo, né? Depende. Mais lento do que tirar o Rafael Marques ou o Lucas do salto, do barro. Porque o Cleiton, ele é um cara que cadencia o jogo mais, né? Ele é mais lento, né? Só um opinamento. Ele pensa mais com a bola no pé, demora um pouco mais. Ele é meio que o Ganso fazia no São Paulo. Ah, se é o Ganso, meu... É verdade, é aquele jogador que é o exatamente. Cara que põe a bola no... Calma, acalma o jogo. Às vezes o Cleiton é bom pra quando você tá ganhando um jogo. Você pega e põe ele pra ele poder segurar mais a bola, aí sim. Eu não sairia com o Cleiton, não. Eu acho que eu sairia com dois volantes... Inclusive um dos volantes eu marcaria, mas não deixava. Vai ser. Se o cara sair pra ir fora do estádio, vai junto. E você, Rodrigo, tem que marcar com... o Diego. Tem que marcar o Diego. Falou, tem que colocar um cara ali pra marcar o Diego e ir revezando os volantes. Exatamente. Primeiro vai um lá dar uma pancada nele, depois vai outro lá e dar outra pancada. Quais são os pontos? Rodrigo, pra você, quais são os pontos fortes do Flamengo além do Diego? É, o Alan Patrick também, né? E os atacantes são rápidos, né? Que é o Fernandinho, que gosta de fazer gol no Palmeiras. E o outro lá que tá fazendo gol adoidado, acho que é Fabiano, uma coisa assim. Você lembrou de uma coisa que é verdade. O Fernandinho, quando ele jogava no São Paulo, ele gostava de fazer gol no Palmeiras. E engraçado, o Flamengo no sábado, eu não tava acompanhando o jogo do Flamengo. Mas eu acho que ele é um bom jogador. Não, é terrível. É terrível. Horrível. É terrível. É horrível. É engraçado que o Flamengo ressuscitou dois jogadores que estavam realmente são ruins. Um é o Pará, o outro é esse Fernandinho. Pará, velho. No incrível, sábado. Cara. É incrível como o Flamengo, como é que pode recuperar esse jogador. Mas é trabalho daqueles Zé Ricardo também, mano. Porque o cara não tava sendo utilizado, nem o Pará, nem o Fernandinho, nem até aquele outro menino lá, o Gabriel. E o Gabriel, é isso que eu ia tá falar. Tá jogando bem esse moleque o também. O Flamengo virou o jogo no sábado com dois jogadores extremamente contestáveis, o Gabriel e o Fernandinho. Sim. E o Pará que deu cruzamento pro Fernandinho. E a jogada do Pará. O Pará que cruzou e o Fernandinho ainda de cabeça. De cabeça. Parecia o Didi cabeceando. Subiu no terceiro andar lá. E não é o primeiro cruzamento do Pará, não. No jogo anterior ele meteu uma bola igualzinha, meu. Exato. Contra Rodrigo, o Grêmio ele jogou muito também. Deixa seu palpite então. Você vai estar lá com a torcida Estádio 97. Você ganhou a última vaga da torcida Estádio 97. Parabéns. Aí sim, obrigado, hein? Deixa o seu palpite. 2-0 Palmeiras amanhã. 2-0. Dois zagueiros, Mina e Vitor Hugo. Mas tem gente que tá cravando, Domênico, que o Gabriel Jesus joga, que isso daí pode ser uma estratégia aí pra desbaratinar o Flamengo, mas que o moleque pode entrar em campo. É porque saiu no Globo. Vocês acreditam que ele, nisso? Que ele treinou com bola, chutou, entendeu? Então, mas é dúvida, né? Muito bem. A contusão foi leve, segundo eu tô dizendo aqui. Ele treinou hoje, fez um treinamento específico aqui. Chutou, treinou. Sei lá, pode ser. O seu Bento ontem falando, chorando aqui no corredor, falou, rasgou a virilha. Rasgou a virilha. Ele podia multiplicar a própria virilha, né? É Jesus? É. Ô, Rodrigo! O Pascoal tá falando que pode ser uma surpresa amanhã. Olha aí, tá vendo? Aí, ó. Quem tá falando? O Pascoal, Oswaldo Pascoal. Um abração aí pro Pascoal. Um abraço pro Barbinha. Mas desde que ele jogue em perfeitas condições. 100%, né? Se não é igual contra o Santos, que o Moisés entra e já sai. É, então. Mas parece que ele tomou uma pancada no treino hoje. Ô, Rodrigo, é bobagem, né, Domingo? Ó, você tem que estar amanhã lá, a partir de 15 pras 8, na rua Padre Antônio Tomás, número 72. Tá bom. Você entra por esse número aí, no portão C1, pega o elevador, terceiro andar, desça e vá direto ao camarote único, tá bom? Pode deixar. Seu Bento vai estar lá. Você já viu a fisionomia do Bento? Já vi, já na internet só. Ah, então tá bom. E ele tá um pouquinho maior agora, viu? Aí sim, hein? É. Pouca coisa. Pouca coisa. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Obrigado, outro. Foi aí mais um ouvinte. Primeiro, no ouvinte aqui no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. Pulseira VIP do seu carro. Você quer fazer esta noite? Aí, ó. Olha a musiquinha do Mota e do Benjo. Todas as noites. Aí, ó. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é um gênio, o outro imbecil. Alô? Alô, Sombra? Oi? Oi, Sombra. Ah, é o Sombra. O cara tá no yoga. O cara tá na UTI, velho. Alô? Ele tá no Instituto de Rose. Opa, quem fala? Oi. É o Bruno. Ô, Bruno, tá tudo bem, meu? Tudo tranquilo, cara. Nossa, tá demais, hein, velho? Tá bem tranquilo. Tá trabalhando, velho? Ele sussurra. A pressão dele tá 7x6, velho. Tranquilo. Caramba. Nada, mano. Ele sussurra, ele gira. Manda o nome completo aí. É, Michael Bruno Palermo. E quantos anos? 25. 2.5, RG. Que isso? Ai, hoje deu uma vontade de comer um bife à palera de ano. Ah, mas foi sensacional. Uai, essa foi ruim. Foi, não, como ruim? Tá louco? Você não entendeu, né? Não me, entendeu. Bem lembrado aqui, pelo... Nota 69. Que gostoso. É bom, hein? Bem lembrado aqui pelo Thiago Prado aqui. É, o cara que parava no ar, aí eu tinha falado que era o Didi, não, era o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha. Dadá Maravilha. Falei, o Fernandinho Dadá, subiu beija igual flor, beija falei. Flor. Onde você arrumou esse Didi, mano? É, então não sei, eu confundi. Uma vez o PVC. Dadá Maravilha. O PVC parou no ar também, lembra? Quem? Lembra, desmaiou no meio do programa. Não, mas não parou no ar. Não parou no ar, eu. Ele não parou. É, ele parou. Caiu mesmo. Não, parou o cérebro, meu. Foi pro saco? E hoje, caiu, mano. E hoje foi morar no céu Raul Quadros, né? Aquele comentarista. Raul Quadros. Câncer, né? É, sim. Uma pena. Oh, doença fela da mãe, é, né? É complicado. É pior. E qual que é o bairro aí que você mora? Aqui é Brasilândia. Ai, é por isso que ele tá falando Brasil. Ele tá no. Não quer. Ele tá preso em algum lugar. Não, você tá. Você tá no. Ô, queridão, você tá. Socorro. Você tá no trabalho? Você tá falando baixo? Não grita. Ou é. Por que você geme assim pro Sombra? Eu sussurro. Não, cara, que eu tô mó nervoso mesmo. É porque eu ouço vocês desde. Não, mas fala alto. Pode falar. Não, ué, faz, esquece o trabalho, velho. Não tá. Não vou não falar. Ele acabou de falar que não tá. Não quero. Ô, velho, pode falar normal. Vamos começar de novo. Fala assim, ó. Não. Ó, solta a voz, ó. Alô? Não, vamos lá. Não fala, grita. Não, fala aí. Sério. Olha, antes de tudo, caso a ligação caia, queria parabenizar vocês, porque eu ouço vocês desde 2008, cara. Tento ligar pra vocês todos os dias. Obrigado. Ó, maluco, sangue bom. Vocês são fantásticos mesmo. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes. O bar é fantástico. Fantástico o bar. O bar é fantástico. O bar é fantástico. Onde você conheceu o bar? E antes de tudo, eu queria falar o time que eu torço. Eu tenho o privilégio ali de torcer pro mesmo time que um rapaz que se assenta aí ao lado de vocês, que é mais bondoso que Gandhi, um grande filósofo contemporâneo, grande pensador. Nosso querido mano, Ah, só podia ser corintiano pra estar triste assim. Amado. É a voz do povo. Agradeço. Agradeço as nobres palavras, mano, mas eu não mereço tantos elogios, não. Muito obrigado, mano. Agradeço. Tá mais animado que o Cristóvão, viu? Temos o Gabriel, agora temos Mano, o Pensador. Ô, amigão, boa noite antes de mais nada, cara. Boa noite, cara. Vamos falar agora a respeito do Coringão, aí, já que você é corintiano. É, qual que é a sua expectativa com relação ao Corinthians do Campeonato Brasileiro? Você acha que o Corinthians ele consegue ainda se manter entre os quatro colocados aí do campeonato? Ou você acha que o Corinthians vai acabar bobeando mais cedo ou mais tarde, vai acabar deixando essa vaga ou pro Santos ou pro Grêmio? Ou quem sabe até pro Fluminense que tá chegando aí também? Olha, eu acho um pouco... a briga pelo título agora é quase impossível, né, cara? Mas tem que continuar nessa peleja aí pra ver se consegue quarto lugar, porque o Santos tá vindo babando, né, cara? Ah, mano, vou te falar, cara. O Corinthians aí, na minha opinião, ele não tem um elenco horroroso como muita gente na mídia prega, não. O time do Corinthians já provou em determinadas partidas aí que ele tem um time qualificado. Foi assim no primeiro tempo contra o Santos, foi assim no segundo tempo contra o Sport, foi assim no segundo tempo contra o Fluminense também. Eu acho que de vez em quando que acaba dando uma bobeada aí é o Cristóvão, cara. O que você acha a respeito do trabalho do Cristóvão? Mas não falta ataque, mano. Não falta um ataque então, mais... Então, agora com o Gustavo, RG, melhorou bastante. Mas melhorou. Sim, então, mas é aquela coisa dos caras que estão chegando ali de trás. Não é aquele cara com pedigree de atacante. Não, RG, você... que faltam peças ali com qualidade, com protagonismo maior, eu concordo. Mas mesmo assim, você pega o Marlon e tá jogando bem. Tá certo? O Luca, quando ele joga pelo lado do campo, ele também vai bem. O Gustavo é um cara que tá se encaixando agora, é um cara que tá conhecendo o Corinthians, ele só fez duas partidas pelo Corinthians. É um cara que mais cedo ou mais tarde, ele vai conseguir, porque até segunda ordem, até chegar um novo centroavante, ele é o titular hoje. Tá certo? Porque ele é melhor do que Guilherme, ele é melhor do que o Romero improvisado, ele é melhor do que o Danilo improvisado, enfim. É que o Danilo também tá machucado e o Guilherme também. Mas enfim, hoje, na condição de centroavante, a melhor peça que o Corinthians tem naquele setor é o Gustavo. Então eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir fazer seu golzinho, vai conseguir dar aquela aliviada, vai começar a jogar melhor. Dentro do que tem hoje, RG, ainda acho que dá pra pegar essa quarta vaga, cara. Mas o Cristóvão de vez em quando atrapalha, mano. E eu não pego no pé do cara, hein. É, tô aliviando eu pra vejo, ele. Eu vejo. Tô aliviando pro Cristóvão, mano. Tô bunda mole, velho. Já eu fui tô melhor nisso, velho. Tô aliviando pro Cristóvão, velho. Mas o que você acha a respeito do trabalho do Cristóvão, amigão? Olha, a gente até ficou surpreso com as substituições da semana passada, mas parece que foi sorte de principiante. Mas, cara, eu espero. Eu também tenho uma opinião semelhante à do. Acredito que é o Sombra que faz o comentário, se não me engano, é ele que fez o comentário sobre a posição que o Cristóvão tá mantendo o Corinthians. Teve apenas uma peça de reposição. Tá certo que no departamento médico vários jogadores voltaram, mas só chegou o Gustavo até então. Daí o cara não tá com até uma boa matéria-prima, apesar de... Eu acredito, cara, que... Assim, o Luke eu acho um bom substituto. Eu acho que o Corinthians poderia ter talvez um substituto pra ou se não, o cara pra... ter uma briga direta com o Gustavo, eu pensei que o Guilherme faria bem essa posição, mas pelo jeito o cara, as oportunidades que ele teve, deixou a desejar. Tá dando um sono, viu? Mas... Tá quieta, velho. Eu acho... O que tu acha se o Camacho tentasse, pelo fato de ele ter o bom passe, se ele ficasse no meio de fazendo a articulação no meio campo? Então, cara, pra falar a verdade, o Camacho é um cara que se destacou no Campeonato Paulista aqui pelo Audax, jogando ali um pouco mais recuado. Ele pegava a bola aí justamente por ter essa qualidade, ele tem um bom passe, ele tem técnica pra sair jogando também. É um cara que eu acho que pode jogar até inclusive na posição do Christian, é que agora o Christian ele volta pra equipe porque o Giovanni Augusto aí foi cortado do jogo de amanhã, tá machucado, e o Christian volta e o Camacho volta pra posição original dele ali, que é de segundo volante. Mas eu, se fosse o Camacho, cara, eu... sei lá, aprimoraria talvez aí a parte defensiva pra virar um cabeça de área. Porque o cara com a qualidade que ele tem, tá certo? No passe, na própria ginga, é um cara ali que você vê que sabe driblar, é um cara que durante o Campeonato Paulista fez muito isso com o Audax, quando a bola tá difícil ali de você conseguir articular jogadas, a bola sempre voltava pra ele, RG, pra que ele começasse a jogada novamente, é um cara que sabe fazer isso. Eu colocaria assim, dessa forma, cara, o Camacho ali na posição de primeiro volante, recuaria um pouco mais o Rodriguinho e colocaria o Giovanni Augusto ali pra fazer a meia do time. Porque, sinceramente, cara, o meio-campo do Corinthians hoje, com a ausência aí do Jadson, do Renato Augusto, aí, desses jogadores que fazem muita falta, tá realmente carente, tá? As jogadas ali ofensivas ali de qualidade são escassas. Mas vamos torcer, velho. Vamos pegar o Curitiba amanhã e vamos passar o bambu no Curitiba, velho. Porque o Corinthians ele precisa melhorar o retrospecto, viu, Sombra? É, eu critico o Cristóvão e não é do nada, não. Se você parar pra analisar, eu concordo com você, o Corinthians se desfez de algumas peças que eram importantes. Mas aí que tá. O único que dá pra sentir nessa última janela de transferência que deixou o Corinthians, RG, que era titular, era o Bruno Henrique. E também não tava jogando lá grande coisa, não. Porque os dois que saíram ali, tanto o Luciano quanto o André, os dois eram banco. Mas amanhã, mano, não sei se é bom ou é ruim pra vocês, mas amanhã é empate. Que empate, seu furico, velho? Amanhã empate. O Corinthians ganha. Ó, Cristóvão, Cristóvão. Falando, é tão anormal? Lógico vai que ser, é. Vai ser, jogo vai duro, hein, velho? Cristóvão, cidadão. É no duro. Ó, você é o 13º colocado na campanha do retorno, viu? Quando eu pego no pé do cara, velho, não é do nada não, ó. 13º colocado, se tiver analisando... Botafogo é o melhor, né? O Botafogo tá empatado com o Flamengo. Olha o Botafogo! E o Cruzeiro logo em sequência. Não, antes do Cruzeiro tem o Palmeiras. Tem o Palmeiras? É. Tá bom, tá tudo ali embolado. Acorda, Brunão. Bruno, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom. Continua ouvindo o Estádio 97 e os ensinamentos do Bunda, que é o melhor do Bunda, mano. Beleza. Obrigado pela audiência, mano. Valeu mesmo, viu, irmão? São fantásticos, parabéns pelo programa. Obrigado. Aí. E até a próxima, cara. Alô, velhinho. Obrigado, parceiro. Together, velho. Esse é o Sempanado. O Sempanado agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Next Station, Next Station. Vamos encontrar. Nada de ser. Esse cara aí tava 10 por hora na marginal, velho. Alô? Alô? Oi, quem fala? Ah, mudou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não acredito. Acredita. Louco, calma que eu vou parar o carro. Calma. Esse programa é o único que consegue no céu e inferno, né? Só um minuto. Para o trânsito aí, cara. Só para outro. Onde vou parar o carro dentro do estacionamento aqui. Só um minuto. Onde você tá? Aí, quando ele estaciona, faz tempo que a gente não faz o coral do mano. Gente. Um, dois e já. Vinha. Gente. Só um minuto. Posso falar? Deixa eu desligar o carro aqui. Aonde você tá? Que bairro? Cara, eu tô saindo da Praça João Mendes e indo pra Zona Leste. Ah, então tá bom. É advogado. Pra quem vai pegar o viaduto, essas coisas todas. Então pera que você vai falar com o Domênico. Cara, eu tô até tremendo. Calma, é louco, não. Eu ficava assim também, acelerado, tremendo. E agora? Dá um papelzinho aí, irmão. Vamos lá, aí. E agora, você tá melhor? Fala com o Domênico, pera aí. Ele falou, dá um papelzinho. Qual que é o nome completo? Estacionamento. É Edgar Alexandre de Souza. Nenhuma só, hein? E quantos anos? Tenho 37. RG3? Papelzinho do meu carro ali, amigo. Papelzinho do carro. Devolve o papel do dele aí, ô, amigo. Então não vou pagar. O papel aí, ó. Peraí, olha, vamos resolver uma situação pra você. Você sabe que outro dia eu li... outro dia eu li no jornal um cara que chegou num lugar lá e deu o carro pro manobrista. Quando saiu, não tinha mais carro. O cara foi reclamar com o gerente do restaurante, que falou, mano, não temos valet aqui, velho. Nossa! Tá. Mas isso acontece direto, velho. Ó, a Daniela... Nossa, o mais velho, uma vez aqui na Paulista, ela entregou, foi exatamente isso, o cara com uniforme, os caras tinham prendido o cara dentro do estacionamento lá no fundo, aí ela chegou, entregou o carro, o cara deu o papel pra ela, e foi embora, e tipo, ela foi, o cara entrou no carro, deu ré, foi embora, e ela ficou olhando pro cara, tipo, mas o estacionamento não é aqui? Daqui a pouco chegou outra pessoa, foram lá no fundo, os caras tudo preso lá. Meu Deus, hein? Eu vi uma outra pegada dessas. Uma vez eu fui num show e mais à frente tinha uns caras que faziam serviço de valet. Aí você chegava lá, entregava o carro, etc e tal. Uhum. Beleza. Aí o que aconteceu? O pessoal na saída falou assim, aquele valet que ficava aqui. Eu ficava mais ou menos 30 metros da casa de show, assim. E aquele valet? Sumiu o valet. Aí, conclusão. Os negros tudo procurando o valet, etc. Os carros estavam todos estacionados num raio aí de 4 quarteirões. E acharam a caixa com as chaves, tudo jogado numa praça lá. Nossa, velho. Os caras pagaram antes, levaram dinheiro. Pegaram dinheiro. Meu carro tem um aplicativo que eu consigo explodir ele menos, na distância. Não levaram o carro. Pelo menos você procurava a chave na grama. Os caras tinham levado o carro. É, não, nesse caso não. Mas, velho, basta colocar aquele dispositivo lá. Tem um dinamite aí que você consegue acionar o dispositivo à distância, pelo celular. O cara roubou teu carro, você deixa levar. Você aperta na que ele tiver a 2 km de distância. Dinamite, explode. Você explode teu carro. É legal. Aí o seguro vai pagar como? Você faz mal, o seu carro. Mas mata o desgraçado. Não. Tá certo. Tinha que ter um dispositivo, se apertasse no celular e eletrocutava o cara dentro do carro. É muito ódio no coração. Porque aí ninguém roubaria teu carro. Vocês estão assistindo muito 007, cara. Ninguém roubaria teu carro. Ó, quem dá exemplo. Eu acho que é o seguinte, é o bandido que tá roubando, tá ok? Tá certo, deputado. Com certeza, é um dispositivo, você aperta no celular... como é que fala? Soletrando. Peraí, rapaz. Soletrando. Ao mesmo tempo, você frita o bandido e a família inteira dele. Mas basicamente, tá morre todo mundo. Mas essa é uma cena. Essa é uma cena do filme do Charles Bronson. Um fica tentando matar o outro. Charles Bronson, pra você, foi o maior justiceiro da televisão. Desejo de matar, RG. Isso. Não. Desejo de matar. Os justiceiros da televisão conhecidos. Charles Bronson, Steve Seagal. Clint Eastwood na série Dirty Harry. Chuck Norris. Mas o Chuck Norris... O Chuck Norris é o melhor. Mas o Chuck Norris... Ele é melhor que o Burt Reynolds, que é Mas peraí, pessoal, Chuck Norris não era o papel de justiceiro. O Chuck Norris, ele fazia muito papel... De militar, que fazia papel de comando Delta. Então, se for assim, o Clint Eastwood do Dirty Harry também não, porque ele é um polícia. Então, mas um policial pode ser um justiceiro. E ele falou, lembra? Já ele falava militar, make my day. O militar tá na guerra. É mata mesmo. É isso aí, militar. Meu, você assistiu o Homem das Trevas? Não lembro. Não, agora? Homem das Trevas. Vão ao cinema. É que é terror? O que é? É um suspense. É um ex-soldado americano que fica cego e vai morar numa casa super abandonada. E tem três assim, classe média alta que vivem de assaltar, fazer roubo em casa. E eles descobrem que o cara tinha uma indenização e vão entrar na casa do cara que é cego. Pra assaltar, brother. Assistam esse filme. É feito filme. Cego e tiroteio, né? Então, RG, vá ao cinema, velho. Eu adoro cinema, então eu vou mesmo. Aproveita e vai ver Café Society também do Diário, que é do cacete. Mas esse Homem das Trevas, velho, é uma toalha, velho. Mas um que é assim é Jardim dos Inocentes. Mas vamos deixar o Edgar participar, pelo amor de Deus, ele tá tão feliz. Já estacionou, velho. Por favor, eu escuto vocês desde 2004, irmão. Boa. 2004 são 12 anos, cara. Sério? 12! São 12 anos! Você deixou o carro aí no estacionamento? Não tem um tempo que você ainda pode pegar o carro sem pagar ou não? 12 minutos. 15 minutos. Não tem problema. Vale. O tempo que eu tô aqui falando com vocês, vale. Então vai lá, Dudu. Velho, aí, cara, qual que é o bairro que você mora? 12 de agosto. Vila Carrão, Beijinha. Zona Leste, somos nós. Lutamos com galhardia. Que diabo é isso? Era um Nenê de Vila Matilde. Agora sobe o hino aí, por favor, do bicampeão mundial, por gentileza. Zona Leste, Vila Carrão. Aí é conhecido pela FIFA, é o Corinthians. Santos. Não, reconhecido pela FIFA. Mano, Corinthians, bimundial. Reconhecido pela FIFA é tudo nosso, Paquito. É o título do site. O Santos e o Corinthians são bicampeões mundiais. Sim. Não, reconhecido pela FIFA, é o Corinthians. É o título do site. Melhor que o do fax. É o portal mundial. Então, você que fala assim, amigão, fala. Eu torço pro bicampeão mundial com 100% de aproveitamento, velho. Boa. Aí você já elimina os caras, velho. Amigão, torce pro Bi. Amigão, o Coringão consegue essa vaga no G4 ou você acha que tá difícil, cara? Mano, eu tenho escutado vocês aí esses dias aí, esses tempos, e o pessoal tem falado algumas coisas, mas eu trabalhei um tempo atrás aí com game e com futebol de game, essas coisas, e eu sempre analiso os times, né? Sim. O Corinthians... Qual que é o overall do Corinthians pra você? Ah, eu acho que não passa dos 70 não, viu, mano? Eu acho que esse ano aí nós estamos com o Veral 69. Ai, que gostoso. 69. É, 69 é bom, velho. 69 é bom, Veral 69 é bom. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá pra bater. Vocês estão com sorte, então. É, não dá pra bater, por exemplo, o Palmeiras, que tá voando. Paga pau mesmo. É, paga que pau. Que tem elenco. Não, não é pagar pau. Tem elenco, nós temos que ser justos. Tem elenco, pô. Exato, então. Tem que ser elenco. Honesto. É, é a mesma coisa que o ano passado. Ano passado, ninguém segurava a gente, né? Agora, esse ano é a vez do Palmeiras, do Flamengo, que chegou, montou um time legal. Agora, nós, vamos ver se a gente consegue aí brigar entre... Eu acho, na minha opinião, que a gente briga nas duas últimas vagas aí, terceiro e quarto lugar, tá? Por quê? Porque nós temos o Atlético Mineiro, que tá 2 pontos na frente da gente só, tomou uma piaba do Fluminense agora... né? Vai que o Parmeirinha ganha 2 seguidas. E vai ganhar. Perde 2 seguidas. Não vai perder. Vamos ganhar do Flamengo e de vocês. Tá louco, filhão. Do Corinthians não ganha, não, Paquito. Eu tenho mais medo do Curitiba do que do Flamengo e de vocês. Vocês são freguês, marreco. Na minha opinião, o Parmeira perde do Flamengo. Palmeiras, por favor. Perde do Flamengo. Ó, o Flamengo mata, a gente enterra, velho. E mano. Vocês não têm essa capacidade. É isso mesmo, eu acho. Esses dois jogos são dificílimes pro Palmeiras. Difícil, muito difícil pro Palmeiras, cara, esses dois jogos. Já era, muito difícil. E muito amigo, difícil. Com relação a títulos, eu acho que fica um negócio meio distante. Eu até tava ouvindo uma declaração do Marlone hoje, falando que a esperança é a última que morre e tudo mais. Mas, na boa, cara, não dá pra iludir o torcedor. Ficar jogando pra torcida, pô, vamos ser campeão, bababá, tá errado, velho, tá errado. Ô, mano, mas esse é um outro ponto, mano, Imagina o seguinte, nós estamos com 40, Palmeiras tá com 47, Flamengo 46. Tá, Flamengo vai lá, ganha do Palmeiras, vai pra 49. A gente vai lá, ganha do Curitiba, vai pra 43. Ganha do Palmeiras, vai pra 46, já tá 1 ponto do Palmeiras. Não, mas, amigão, não é uma coisa tão ruim. Eu não tô discutindo aqui a parte matemática. Combinou com todo mundo? Não, mas matematicamente falando, é viável, cara. Eu tô falando com relação à bola que o Corinthians tá apresentando. É viável o quê? Isso é viável. Não, matematicamente, isso que ele disse aí, Domênico, E o Flamengo não joga o outro, não vai embora? Calma, não é isso. Matematicamente, o Corinthians ainda só depende dele pra ser campeão. Se o Corinthians ganhar todos os próximos jogos que disputar, ele chega no título. Tá na cara que consegue. Matematicamente é viável. Eu acho que é. Ainda temos quantas rodadas do Campeonato Brasileiro, Domênico Gato? Temos... depois dessa ou é com essa? Contando a próxima. 14. 14 rodadas. 14 vezes 3, você que é bom de matemática, vamos lá. 14 vezes 3. 42 pontos. 42. O Corinthians, ele tem hoje 40. Se ele somar 82 pontos do campeonato, e se o Palmeiras somar 82, quem é campeão? É o que eu tô falando, Domênico. Matematicamente, pro Corinthians é viável. E mesmo que o Palmeiras não tá falando em número. Eu tô te explicando aqui, você que não tá entendendo. Não, o Corinthians, você ouve o que você quer. Não, eu vou te explicar então. O Corinthians ganha todos os jogos, certo? É isso que você tá falando? Então, pera, deixa eu falar, vocês não deixam eu falar. Eu vou concluir que você não tem razão. O Corinthians ganha todos os jogos, correto? Quantos pontos chega? 82. O Palmeiras tem 47, certo? Se ele ganha 13 e perde pro Corinthians porque vocês vão ganhar todos, quanto que chega? 39. Hã? Quanto? Eu não tô discutindo isso, meu então Deus. Então acabou, então não depende do Corinthians. E o Flamengo tá na frente também. RG, tô errado, RG? É difícil. Não é difícil. É que o Corinthians tá atrás, mano. Meu Deus, eu entendi o que você falou, Domênico. Cacete. Com esse time aí também, é que é complicado. A gente viu que o ano passado, quem ganhou o campeonato foi o meio-campo que ganhou o campeonato. E nós não temos meio-campo, essa é a real. Amigão, só pra concluir, geralmente a média que estão falando pra que o time seja campeão tá girando em torno de 74 até 76 pontos. Qualquer time que atinge uma marca de 82 pontos no Campeonato Brasileiro, tá na cara que será o campeão. Porque outros times vão tropeçar. Isso que eu expus aqui, que matematicamente é viável, não é que o Corinthians vai ganhar todos os jogos, é que matematicamente, se o Corinthians atingir essa meta, coisa que também não vai conseguir... Tá na cara que vai ser campeão, qualquer time que atinja. Se o América Mineiro conseguisse atingir 82 pontos no Campeonato Brasileiro, seria campeão. Do Santos pra cima, se conseguir, seria campeão. Mas a expectativa é frustrante, amigão, porque o time do Corinthians, ele não tá conseguindo aliar duas coisas que são importantes. o resultado com o rendimento. Porque muitas vezes o Corinthians ele consegue o resultado, mas o rendimento é abaixo do esperado. Ele consegue numa bola parada, numa cobrança de falta, enfim. O Corinthians acaba ganhando uma partida, mas o futebol não é convincente. Esse é o problema. Outra coisa que eu penso também, mano, pessoal da mesa aí, é o seguinte. É uma coisa aliada à outra. O Corinthians não tem um bom time? Não tem. Mas nós vemos um jogo, às vezes, que o técnico nosso agora, o Cristóvão Borges, não vê. Né? Isso também tem que ser levado em consideração. Então, quer dizer, você tem lá, num segundo tempo, não sei, acho que foi ontem que vocês falaram, que nós preferimos que o Corinthians jogue melhor o segundo tempo do que ele jogar bem o primeiro tempo e tomar uma piaba no segundo tempo, que aí o jogo acaba, aí não adianta. Então, eu acho que é bom ele até ouvir mais aí o estádio, ouvir mais o estádio, ouvir mais o público em si, a mídia mesmo, corintianos da mídia, que a gente sabe muito bem quem é, e ver que a gente tem uma outra visão. Ele não pode fazer o que ele fez no outro jogo, recuar o time inteiro, no último jogo contra o Santos. Também não acho, pode fazer isso. Ele entregou de bandeja aquela vitória pro Santos, cara. Um jogo morno, administrado. O Corinthians tinha feito 1-0 no primeiro tempo, aí tava sobrando. Criou chances pra fazer o segundo e o terceiro gol ainda no primeiro tempo, agora, não fez. E no segundo tempo, o Cristóvão faltou ao Santos. O Mano e Edgar, faça o que você quiser. É óbvio que matematicamente tem chances. Nós botamos pra dentro. Assim como o Santa Cruz também tem chance de sair da zona de rebaixamento. Matematicamente tem chance, lógico. E o Corinthians mais chances do que o Santa Cruz sair dos rebaixamentos, o Corinthians tem mais chance até de alcançar o Palmeiras, porque tem um confronto direto. Sim. Mas o grande problema, cara, é que você vê lá o Corinthians, bicho, não dá pra confiar. Esse Cristóvão pisa muito na bola. Então, o time tem as suas deficiências, então não dá. Você, matematicamente você pode até acreditar, mas não vai chegar naquele momento que tropeça. Não tem jeito. O Corinthians, no máximo, cara, a ambição do Corinthians esse ano, no Campeonato Brasileiro, é pegar uma terceira posição. Tem que pegar. Não chega nem a vice-liderança. Pelo menos tem que pegar, pelo menos. E se ficar no G4, tá de bom tamanho. Eu também acho. E dependendo do que acontece na Copa Sul-Americana aí, Paquito, essa vaga do G4 some também e vira G3, velho. É verdade. Ô, Edgar, olha, obrigado pela sua participação. Espero que o seu estacionamento aí não tenha saído muito caro. Fica tranquilo. Quero deixar um abraço pra vocês aí. Muito obrigado. Que vocês são, cara, excepcionais. Cara. O Dodô aí, de manhã, escuto ele também. E pra mim é a voz do rádio, o Domênico Gato, É, amanhã de manhã ele vai estar aqui com a sexóloga no ar, psicóloga. Laura Miller, muito bom! Ah, garoto! Amanhã eu vou ligar pra falar com a psicóloga. Eu identifico a voz do Dodô de longe, faz propaganda da Casas Bahia, de outras empresas aí. Dodô é a voz, cara. É o Dodô, é o Dodô, velho. É o Dodô. Um abraço, beijo. Manda um abraço a todos aí. Valeu, vai ser pra você. Se quiser gravar com o Domênico, velho, só daqui 3 meses também, porque não tem horário. Não, pode gravar, tem sim, tem horário. Faz de madrugada, né? Tem horário, sim. Pode me ligar que tem horário. Valoriza o produto do Mas aí, Edgar. Só Bozano. Me garante. Um barbear. Não, ó. Só Bozano me garante 3 vezes. Só Bozano me garante 3 vezes mais. Proteção e? Proteção e frescor. Diversão! Valeu, intenção. Tudo bem, você ganhou um kit top aí do desodorante Extreme, mas você tem que repetir a frase agora sem errar. Fala inteira pra mim que eu repito. Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, boa. Ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Valeu, é isso aí, gente. Cara. Valeu, obrigado, fera. Obrigado, abraço, boa noite pra vocês aí. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Vocês ouviram agora há pouco o RG falando, né? Você viu o que ele foi fazer ontem? Parou lá no Sem Parar. Qual Sem Parar você parou, RG? Você vai pra Santa Isabel, passa o pedágio de Arujá. Tem um posto lá do pessoal de manutenção da Dutra lá. Sim. E aí tem a cabininha lá do Sem Parar. Aí tem uma garotinha lá que te atende lá, porque você precisa lá com o Sem Parar. E você trocou as suas tags, as suas caixinhas? Ah, eu já tinha o adesivo. Só que você precisa devolver. Ah, e você foi lá e devolveu as caixinhas. Sim, você muito tem que bem. Ir lá, vai lá e devolve, entendeu? Muito legal. Aí então, dá baixa na hora. Lá no... Aí foi uma dica do RG de onde você pode encontrar o Sem Parar. Se você ainda não sabe onde tem o Sem Parar, baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo. Lá você vai encontrar a loja mais próxima. Ou você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o sem parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento da Esser. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e pra toda a família Esser. Boa! Toda a família Esser. Oi, Motinha. Ô, RG. Fala, Motinha. Diga, Motinha. Você viu que a empresa que cuida da imagem do Pelé, né, conseguiu bloquear aí no último momento, já tava lá no Banco do Brasil pra pagar, 2,5 milhões aí do Gabigol, né? Porque eles estão. Porque eles tinham dado a Vila Belmiro, né, como forma de garantia de pagamento. E aí eles conseguiram uma liminar dizendo que aquilo lá não vale nada, porque não tem como vender, vai vender a Vila Belmiro. É. E aí eles falam, não, queremos o dinheiro, tem o dinheiro aí querendo. Então foi bloqueado 2,5 milhões para pagar. A empresa do Pelé reivindica o quê? 2 milhões. Não sei se é a empresa do Pelé. Ou a empresa que detém os direitos de imagem do Pelé. É, a empresa que cuida da imagem, sim, do Pelé. Essa sim, essa tem uma briga já antiguinha. Já antiguinha, 2,5 milhões. Não é o Pelé. É a empresa que cuida da imagem dele. Essa briga já é. Já é antiga, 2,5 milhões. E tem outro BO aí do Santos, RG? Sim. Que é o Barcelona que vai acionar o Santos aí com relação aí ao direito de compra do Gabigol, que não foi... Em relação à carta lá, né? Que o Santos... Não foi oferecido na íntegra. Porque o que aconteceu, Sombra, naquela transação aí com a Inter de Milão? O Barcelona, até naquela transação com o Neymar, ele tinha o direito aí de compra, de igualar a proposta, em cima de 3 jogadores do Santos. Era o Giovânio, o Vitor Bueno e, se eu não me engano, acho que era o Gabigol. Vitor Andrade. Vitor Andrade, perdão, Gabigol. Isso, Vitor Andrade, o Gabigol e o Giovânio. O Barcelona, nesse caso do Gabigol, ele recebeu uma notificação do Santos, faltando 3 dias, quando o Santos aí tava negociando com a Inter de Milão aí para poder fazer a negociação ali, para concretizar de fato. O Barcelona, ele teria por contrato, RG, 3 dias úteis aí para poder avaliar se ele igualaria a proposta ou não. Sim. O Santos não teria como fornecer esses 3 dias úteis porque a janela se fecharia. Numa dessas, o Santos fala, Barcelona, e aí, o que você quer fazer? O Barcelona fala, não quero comprar, o Santos perderia a venda aí para Inter de Milão. Sim. Ou seja, o Barcelona agora... Mas é complicado. Hein? O Santos alega que enviou uma carta para o Barcelona pedindo gentilmente que eles... foi um e-mail, uma carta. Aqui, quando a gente fala do Santos, a gente lembra da carta. Mas foi um e-mail, é verdade. Zoeira. Melhor que usar pombo correio, né? Verdade. É verdade. Mas o Santos enviou, então, a comunicação aí ao Barcelona, pedindo gentilmente que eles analisassem essa proposta com carinho. E respondessem em 60 minutos. E um dia útil, tá certo? Inclusive, o prazo dado pelo horário de Brasília se encerraria às 5 horas da manhã daqui. O Barcelona, obviamente, não ia fazer isso, não ia tomar nenhuma decisão precipitada, porque ele estava amparado por um contrato. O Santos foi lá e vendeu o jogador para a Inter de Milão. O Barcelona alega, Sombra, que mesmo antes desse prazo dado por eles, aí o jogador já estava praticamente vendido, porque ele já tinha feito exames médicos pela Inter de Milão e já tinha postado uma foto aí segurando uma camisa da Inter também. Pode falar um negócio? A dívida pode chegar em 8 pau, velho. Pode falar? 8 milhões de euros. Pode falar? Essa conversa vai terminar naquele amistoso. É melhor não, velho. É melhor o Santos pagar os 8 milhões de euros. O Barcelona hoje goleou 7-0 o Celtic. Essa conversa... Não é isso. Essa conversa vai terminar nesse amistoso que vão cancelar. Quando eu estive em Barcelona agora, lá, estive com os caras lá, eles falaram desse amistoso. Não porque, queria, gente, tem contrato. Isso tá em contrato. Aquele amistoso ainda da venda do Neymar. Ah, sim, tá. Era o jogo de ida. É pra ter um jogo. Eles têm que vir aqui. Sim. Aí o que acontece? Eles alegam que a data que eles podem, o Santos nunca pode. E eles, lógico, se tá em contrato... Mas eles querem vir mesmo? Não. Presta atenção, é isso que eu vou falar. Se tá em contrato, o cara não vai falar publicamente que, ele não, que eles não querem vir. De jeito nenhum. Você entendeu? Ou se ele falar que não quer vir, o Santos pega, pega a gravação do cara. Então eles não falam que eles não querem vir. É discurso de microfone. Não, nós queremos ir, precisa acertar a data, tal, tal, tal. Você vai ver que no acerto de conta disso aí, vão falar, sabe aquele amistoso lá? Vamos zerar isso aí também. Agora não. Mas pode o Santos esquecer. Alega em contrapartida, RG, perdão? O Santos alega em contrapartida também que o Barcelona não pagou aquela fatia que caberia ao Santos pelo fato do Neymar ter sido eleito, pelo menos aí, entre os melhores do mundo ali. Porque ele foi naquela votação junto com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. É, o Santos alega que, por contrato, ele tinha, acho que se eu não me engano, a quantia de 2 milhões de euros a receber. Sim. E o Barcelona também não pagou esse valor aí referente a essa premiação do Neymar. Acho que são duas situações totalmente distintas. Uma é a do jogo, que eu acredito que não vai dar em porra nenhuma e realmente o Barcelona não venha para jogar. E outra é a situação do Gabigol e dos outros jogadores que você citou e que passa aí pela mão do pai do Neymar e do Wagner Ribeiro, que são os procuradores e os interessados com relação ao Gabigol. Então, quer dizer, aí também eu acho que vai um pouco de picuinha, aí vai um pouco do, né, do braço de ferro. Agora, não tenha dúvida que é uma situação de briga para mais de metro, né? Porque esse negócio de eu disse que eu disse, falei, o outro disse que não disse. Agora eu fiquei imaginando, em que tipo de tribunal que vai ser discutido um contrato desse? Entendeu? É na FIFA. Sim, vai ser o muito bem. O divisor de água. Acabou o jogo lá, viu, mano? Você não falou, mas acabou. Corinthians e Botafogo empataram. Um a um lá em Botafogo. Sabe o que é isso? Você vai fazer... É pelo sub-20, viu, Sabe o que é isso? Você vai fazer aquelas transações, né? E aí um precisa botar umas propriedades, né? Eu preciso exigir isso, o outro precisa exigir aquilo. E são coisas que tem cara que sabe que não vai rolar. E põe no contrato pra depois negociar lá na frente. Gente, você acha que o Barcelona vai vir jogar em Santos? Você cria a guerra pra vender a paz. Ué, é isso. Frase, hein? Né? Motinha, tá tudo nessa em paz linha. Lá no... Só pra falar em paz, né? Tudo em paz lá. Olha, no Michel Bastos, São Paulo. O Mac deu entrevista agora há pouco, né? Falou que não pode abrir mão de um jogador, né? Aquele discurso, né? Não posso abrir mão de um jogador tão valioso como o Michel Bastos, né? Desde que ele quisesse, não, realmente. Não, ele disse assim, eu não fui lá pra ver se ele queria. Ele queria, só que tinha problemas, teve os problemas da invasão, né? Então, agora tá tudo resolvido, ele vai ficar, ele é um grande jogador. Provavelmente um acordo, tipo assim, meu, dá o teu melhor agora, quando chegar no fim do ano, vender. A gente te vende, troca, negocia e você vai embora feliz da vida, sem traumas. É bom pros dois lados, né? E então, é isso, tá o Giancarlo não vai estrear contra o Cruzeiro, né? Porque ainda tá com problema na coxa. Giancarlo! O São Paulo pega o Cruzeiro. Ó, jogador bom pro ano que vem, porque agora também já não dá. Apesar que já jogou no Corinthians de São Paulo, mas tá jogando muita bola, é o Carlos Alberto. Carlos Alberto que foi mandado embora hoje, né? Carlos Alberto joga muito, cara. Toda vez você fala isso, ué, meu. Então esse cara é mó zica. Pega... Carlos Alberto... Mó enganation de todos os tempos. Não, o Carlos Alberto é campeão de Champions. O Carlos Alberto joga muita bola. Mas, Benja, quantos o Kit não dá, Benja. Ah, eu... No Brasil jogou aonde? Kit não dá. Aonde? É. Foi campeão brasileiro no Corinthians. Mas bem, jogou bem? Jogou bem. Ele foi decisivo. Jogou no Fluminense, jogou muito bem. Benja, é pesado. O Kit não dá, Benja. É gordo. É bom. Pesado. É bom. Gordo e pesado. É bom. Tava carregando o time do Figueirense na escola, sozinho. Você queria ele no Corinthians? Hoje? É. Ontem? É mesmo. O Carlos Alberto, ele joga muita bola, que ele não gosta. O Kit não dá, velho. Ó, vamos trazer... Ele não quer, né? Nossa, velho. Traria fácil. Vamos trazer mensagens... O nosso WhatsApp, o número 94-353-0150, 94-353-0150, no oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br, também no oferecimento do KFC, 100% peito de frango de verdade. É no KFC. Peça o seu Super Bites e aproveite. Também Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, é, ganhou. Esse momento merece. Bom dia, pessoal da energia, sou a Selma, tudo bem? Beijo aí para todos. Obrigado. É, a minha filha, ela é atriz e ela gostaria de saber o curso. Porque ela tem uma voz alta, boa dicção, e ela queria saber onde que faz o curso de dubladores. Um beijo pra vocês. Era de manhã. Ah, essa mensagem é de manhã. De manhã. Aí, Dodô. Vai nessa, mas podia falar do meu curso, né? Olha, falha minha. É porque hoje teve... Peraí, deixa eu fazer a propaganda aqui. Né? Ah, que hoje teve a dubladora Angélica Santos, que fez ela. Não, aliás, é uma baita isso. Dubladora. Coral aí. Do WhatsApp pro Sombra, né? WhatsApp. Tem o meu curso de jornalista, né? Curso perfeitamente. Qual é o tema do próximo curso? Então, é sobre isso, inclusive. Você postar a voz certo no microfone, né? É um curso muito bacana, chamado... Com especialização em postar a voz ao microfone. É, quanto mais alto você fala, mais alto a sua voz sai. É o meu curso. Ensina onde isso? É bom porque eu faço aqui no conjunto aqui na Bela Vista, né? O pessoal do sindicato me deixou. Deu uma salinha. É, só que eu não tenho microfone, então obriga a pessoa a falar alto mesmo, né? Certo. Vamos lá, então. É aquela sala com eco, né? Ô, Impretzel, peraí, agora sim, vamos lá. Agora as mensagens do estádio. Boa noite, rapaziada. Você é louco, velho. Esse mano só fala asneira. Mas ele é tão louco, que é tão louco, velho. Que eu sei que eu sou fã dele, mano. Mano, você é o melhor de todos, velho. Eu é que eu sou palmeirense, hein. Parabéns pra vocês aí pro programa. Cris, vamos lá. Só os valeu, loucos, obrigado aí pela audiência. Mano, você é tão louco, mas tão louco, que você não chega a ser louco, velho. Louco nada, eu já fui, RG. Já fui doidão, mano. Lembra do Locomia, Dodô? Locomia. O Domênico fazia performance com o Leque lá. Mas nas festas onde ele faz casamento, ele faz a performance do Locomia com o Leque. Ele faz flag, faz sim. Não sei nem mexer nesse troço aí. Ó. Vou te ensinar. Boa noite, pessoal. Aqui é o João do Ipiranga. Eu queria dizer, Benja e Mano, que o Marquinhos Gabriel é o novo Alexandre Pato do Corinthians, hein? Gastaram uma grana com esse cara aí. O cara é displicente, não tá nem aí. Só falta ele pegar e bater um pênalti igual o Pato fez lá contra o Grêmio, contra o Dida. Ih, tá se queimando. Porque eu vou te falar, viu, cara? Dá a impressão que ele tá jogando ali. Parece que ele tá fazendo um favor pro Corinthians. Um abraço pra vocês, boa noite. Abraço. Né? Aí eu falo pra trazer o Carlos Alberto, que ele joga bola, chama responsabilidade, não pipoca. É, meu amigo. Parabéns. Então fica aí com esses caras. Parabéns. Mas eu descobri por que o Carlos Alberto é o amor do bem. Não, é meu amor. É a mina. Você sabe por quê? Não é meu amor. Porque ele deu uma declaração falando que o Flamengo é aquela mulher que você deseja ser. Quem foi o Carlos Alberto? Eu sabia disso. Carlos Alberto já passou pelo Corinthians, pelo São Paulo. O Corinthians foi campeão brasileiro. Aí os caras. São Paulo foi mal, né? Mas no Corinthians foi campeão. Mal. Três partidas. No Corinthians foi campeão. Ruim. Gente, o Corinthians joga com o Rodriguinho. Mas só o Benjamin, tem o Guilherme que não joga. Já foi. Vambora. Ué, então, já foi. O Guilherme tá lá, não joga. Rodriguinho tá lá, não joga. Giovanni Augusto tá lá. Não tem jogado nada. Aí vai trazer mais um problema. Marquinhos Gabriel, que jogava pra caramba. Chegou no Corinthians, não tá jogando nada. Queria o Carlos Alberto, mano? Tá aí. Para, tem que trazer nomes novos, velho. Jogador que vê com tesão. Então, trouxeram nomes novos aí, dá uma olhada. Nomes novos com qualidade, velho. Às vezes não dá. Não deu liga. Por exemplo, o Botafogo, ele acertou com o Camilo. O cara tá deitando e rolando. O Flamengo trouxe o Diego, o cara tá deitando e rolando. Peraí, o Diego não é nomes novos. Não, mas tudo bem, mas é um cara que tá deitando e rolando. Agora o Carlos Alberto, Benjamin, com todo respeito, é um cara que sabe jogar bola. O Carlos Alberto é um cara que tem uma técnica apurada. Mas o maluco não gosta, cara. O Carlos Alberto, se ele quisesse jogar bola, ele tava jogando desse time do Corinthians, quem você acha que gosta de jogar bola? Fala pra mim, desses que vieram. O Fagner gosta. Não, desses que vieram. Mas tem o Marlone também. O Marlone é um bom jogador. É bom, Marlone joga bola. Fala, desses que vieram. O Guilherme gosta. Mas, Benjamin, a questão... Rodriguinho gosta. Eu não vejo nesses caras aí... Peraí. Eu não vejo nesses caras aí displicência. É diferente do Carlos Alberto. O Carlos Alberto no Figueirense não foi displicente. Mas para, Benjamin. O Carlos Alberto em alguns jogos, o Carlos Alberto fez bem. Alguns jogos o Carlos Alberto fez bem com a camisa do Figueirense. Se você pegar aí o saldo, não é positivo, não. Precisa fazer... Precisa ter jogador, velho. E chama a responsa, que mete fogo. Então traz um dado, traz um Arrascaeta. Traz o que é o cara? O Arrascaeta não vai trazer porque o Cruzeiro pagou uma fortuna e ele tá lá. Tô falando do jogador Dátulo, nesses moldes, não precisa ser exatamente o Arrascaeta. O Dátulo eu também traria. O Dátulo que esse ano eu traria. Onde anda o Sheik? Ele parou? O Sheik tá no Flamengo, mas tá. Não foi tá nem relacionado pro jogo de amanhã. O Sheik, Benjamin. O Carlos Alberto teria participado num programa na ESPN, onde ele falou: joguei em 3 clubes do Rio. Mas tem um que eu preciso ter uma história com esse. O Fluminense é minha mãe que me criou, me formou, me ensinou a ter princípios. Princípios, hein? O Vasco foi uma grande namorada que eu tive. Me casei, tive meus filhos. E o Botafogo foi aquele meu affair que eu tive, saí e voltei. E tem aquela grande mulher que a gente sempre quer ter, que eu vou namorar ela um dia. Vou casar e aí parei com todas as mulheres e vai ser essa. Desde criança, mas me rejeitou em 94, quando eu tinha 9 anos. Que é o Flamengo? É. É, mas tá na cara, tá se oferecendo que o Flamengo agora, tá montando putadinha. Abriu a bicoleta, hein? Abaixou o alcinha. O cara não é trouxa. O cara não é trouxa. Alcinha. Imagina se ele faz uma declaração dessa pro Botafogo. Calcinha. Não vai querer fazer. Agora pro Flamengo, que tá por cima da carne seca, investindo pesado, montando um baita time, aí é fácil querer se oferecer. Mas deixa eu te falar. Mas o Carlos Alberto, ele não é também, não, né? Só um minuto também. O Carlos Alberto no Flamengo hoje não tem lugar. Claro que não. Carlos Alberto não tem lugar. Você queria o Sheik, Benjamin, não? Não, hoje não. Eu não teria mandado o Sheik embora. O Sheik tá encerrando a carreira. Eu não teria mandado embora naquela época lá. Mas você acha que o Carlos Alberto, se ele jogar o que ele sabe no Flamengo, que ele não tem lugar? Não. Eu acho que ele joga com o Diego. No Flamengo hoje... Eu acho que ele joga com o Diego. No Flamengo não tem lugar. Eu tiraria o Gabriel. No Corinthians ele escolhe a camisa que ele quer jogar. Escolhe. E você, corintiano, gostaria do Carlos Alberto? Não, mas não tem nada. Não tem nada. A gente tá falando disso, parece que tem alguma conversa. Seu Flamengo. Não tem, não acredito que terá. Tudo bem, mas eu acho que não. Podemos perguntar se o corintiano gostaria do Carlos Alberto ou não. Sugeriu o Carlos Alberto no Corinthians. Já tem corintiano que não quer mais o Marquinhos Gabriel. Sugeriu o Carlos Alberto no Corinthians, é tão pertinente quanto pedir o Douglas seu boneco de volta, velho. Sabe o Douglas tá no Grêmio? Tá fazendo o Douglas que eu sempre critiquei. Esse ano no Grêmio. Mas não dá, mas também não dá, beijo. Não, já foi. Já foi. Esses que a gente trouxe que não foram, é os que também não serão. Vamos lá, mais mensagem, vamos lá. Que frase vamos colocar impactante. Maior número frase idiota, mas aqui foi... Vamos lá, colocar o maior número de mensagens aqui do nosso WhatsApp. Olá, galera. Meu nome é Valério, torcedor do Botafogo. Queria mandar um chupa pro Benjamin, que falou que o Botafogo ia cair no Campeonato Brasileiro e nós ainda vamos chegar na frente do Corinthians. Chupa, Benjamin. Ai. Não, mas aí é uma verdade. A lógica, né? É uma verdade, amigo. A gente tem que ouvir. Eu falei que o Botafogo ia cair. Botafogo não vai cair, eu tenho que ouvir, ué. Vai chegar na frente do Corinthians, nós vamos esperar, mas não vai cair daqui mais. Daqui só você falou que ia cair. Então só eu que vou chupar pra fazer o game, velho. todo mundo aqui achava que ele ia cair, hein? Vamos lá, vamos lá. Mais pode vir, Benja. Nós vamos ver. Ô, Domênico. Eu sou honesto. Deixa ele falar. Veremos. Peraí, eu sou honesto. A cápsula do tempo, eu acho que eu coloquei o Botafogo em dezembro. Nos nós vamos ver em dezembro. Eu não sou hipócrita. O Botinha colocou que o Botafogo ia cair. Eu não sei se eu botei, mas eu falei que ia cair. Eu não lembro. Então não sou só eu, não. Eu não lembro. Vamos lá, mensagens. Eu não lembro. Boa noite, amigo do Estádio 97. Boa noite. Quem fala é Eduardo Vecchi. Mas se quiser falar. Sou árbitro de futebol formado pela Federação Paulista de Futebol. Só queria saber se por acaso algum de vocês já entrou no campo de futebol e tentou apitar uma partida. É difícil, meu amigo. É fácil criticar, mas tá lá dentro de campo, entre as quatro linhas, não é fácil não. Faça um teste um dia se vocês tiverem a oportunidade. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bacana, mas alguém... alguém botou uma arma na sua cabeça e obrigou a ser árbitro? Isso aí é da categoria de base do Corinthians. Agora. Não vou falar nada, porque eu posso falar alguma coisa que pode... Calma! Eu quero que você venha aqui depois que você me perder. Mas a única coisa que a gente tem que falar, e tem que repetir aqui todo dia, é porque que esse tal de Sérgio Correia continua lá. E por que mudou de novo a maneira de sortear árbitro para apitar a partida. Antes eram só 2 os melhores e agora voltou para 10. Por que para 10? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Alguém pediu. Por quê? Mas eu vou te falar uma coisa. Aí eu vou fazer uma defesa do árbitro. Nesse caso, vou falar assim, é verdade, é difícil. Tem profissões que são difíceis de você fazer as coisas, né? Ninguém botou revólver na cabeça dos negros pro cara fazer. Só que você ser árbitro é diferente de você ser piloto de avião. Ser piloto de avião, é lógico que é muito mais difícil. Mas não permite erros. Ser piloto de avião, também não. O futebol... Médico também não. Exato, ser médico não permite. Só que você ser árbitro é uma condição diferente. Você, lógico, não deve errar. Mas há erros que vocês são compreensíveis, porque o cara não é uma máquina. é diferente. Então eu acho que para os árbitros seria excelente se tivesse ajuda. A tecnologia, a ajuda da tecnologia. Tempo, né? Mas, ô Sombra, com relação ao que o Amigão falou, boa noite para ele aí também, obrigado pela audiência. E na contramão do Benjamin, eu não vou brigar com o cara. Não, mas eu não vou brigar, mas é que tá. O árbitro, a partir do momento que ele decide ser árbitro, ele tá sujeito a esse tipo de crítica. Eu acho claro. Que ele não tem que ficar bravinho. Ai, entra lá numa partida lá e vai apitar pra ver como é difícil. É a mesma coisa que o jogador de futebol falar, você nunca jogou bola pra poder pois criticar. Pois é. O cara que precisa pegar uma carreta assombrada, sair lá da Bahia e chegar em Porto Alegre um dia e meio, também é difícil, velho. Mas é a responsabilidade do cara. Ele também escolheu aquilo. Vamos então lá. O árbitro, ele tem que parar de mimimi também e saber que ele escolheu uma profissão que ele vai ser julgado o tempo inteiro. Sim, assim como lógico. Nós aqui, né? Claro. O nego vai ligar e vai criticar a gente. Daí ele mesmo, vai falar, ele não. Vem aqui falar no microfone pra você ver se é fácil. A gente escolheu, a gente é julgado diariamente. Sim, lógico. Normal. Alô, pessoal do estádio. Aqui é o Marcelo de Santo André, Vila Guaraciaba Santista. Estavam falando aí sobre o amistoso do Santos e do Barcelona, né? É. Engraçado, né? O Mota falando que se fez 7 no Celtic, imagina no Santos. Quem é Celtic, Motinha? Imagina no São Paulo. São Paulo toma 4 do Audax. O que você tá falando, Motinha? Então, abraço. Deixa eu te falar, o São Paulo. Ô, deixa eu te falar. O Barcelona é freguês de São Paulo, desculpa. Ah, é verdade. Foi por falar, toda Sombra. Fica na sua aí, ó. Pau. Barcelona Sombra. É freguês de São Paulo. E por falar no Celtic, cara. Desculpa, fica. Mas o Barcelona ganhou do Celtic ou do Celta? Não, acho que foi o Celtic. Celtic, escocês? É, o time verde lá. 7, 8, 7. Acaba 7, sei lá. Nossa, cada gol. Ô, Sombra, aconteceu um episódio aí triste no final de semana. Vocês chegaram a ver isso daí, Benja? No jogo do Celtic? Eu não lembro, era Celtic contra alguém. Ah, de preferência, né? Porque o Celtic não ia jogar contra ninguém. Era um time X lá, que eu não sei qual era. Um ex-jogador do Celtic tava no estádio ali, ia jogar contra o Celtic. A torcida do Celtic, cara, eles puseram uns bonecos amarrados pelo pescoço, fazendo uma alusão ao irmão desse jogador que já jogou pelo Celtic, que se suicidou na semana anterior. Que horror. Nossa. Elas puseram vários bonecos, Motinha, no estádio que pendurados, lixo. Assim, na arquibancada, velho. Tipo, isso bonecos é pendurados gosto, aí pelo amor de Deus, pelo de uma pescoço. Maldade, não, né? E como um imbecil, velho, um clube ainda permite um negócio desse, porque pro cara conseguir amarrar o boneco lá em cima... Porra, não é que ela, tipo, colocou uma cordinha assim e só levantou. Não, ele tava amarrado na arquibancada. Aqui e deixaram, né? E no nível de fazer brincadeira assim, só o Domênico. Pô, os caras, pegaram pesado, velho. Não, o Domênico, às vezes, eu acho que ele... Eu! O Domênico, às vezes, pega pesado, escroto, né? Um pouco do limite, cara. Passa, chamou de escroto. E foi o jogo do Fortaleza, aquela cena... Domênico, Santa Cruz, o cara batendo na cabeça os dois saíram do hospital, já. O cara lá, velho. Já saíram. E o cara não morreu, velho. Ó, e o Scooby e a Luana Piovani se separaram. Hein? De novo? Scooby, isso agora... é jornalismo, parabéns, bota. Saiu agora. É importante. Acabaram de ter mais filho. Separaram, agora separaram. Já tinha boatas, negaram, e agora é a família. Scooby-Doo-Bidu. Scooby, a Luana. Scooby-Doo-Bidu. Que lamentável. E hoje faz 31 anos lamentável. Do Super Mario. Super Mario? 31 anos já, velho. Cara, tá ficando velho. Muito bem, mas agora vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Vamos falar aqui da HDI Seguros. Ei, você tá aí no teu carro? Tá parado no trânsito? Às vezes tá parado no farol, né? Cuidado! Isso é o tipo de situação que acontece diariamente com muita gente, né? Alguém que chega e bate na sua traseira. Né, seu Vinícius? Você desce muito... O seu filho lá bateu o carro ou bateram nele? A informação que chegou é que bateram nele. Informação. Sempre bateram nele. Nunca. Hã? Né? Não, mas eu assumi. Você assumiu, Mota? Eu bati no cara. Mota assumiu faz tempo. Faz tempo, desde pequeno. Infelizmente. Graças a Deus nunca me. Mas foi a Ivete que bateu na traseira do teu filho? Então, isso é que eu digo. Pelo menos se tivesse sido Ivetinha. Vinícius, se tivesse sido a Ivete. Você tava feito, porque a Ivete tem seguro da HDI, Vinícius. Vinícius, se ela tivesse batido no seu carro, vocês iam passar rapidinho no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do automóvel. E ó, são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil, viu, Vinícius? Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro, Vinícius? Vinícius do céu! Quando você fizer o seguro do carro, você tem que fazer com a HDI, Vinícius. Fazer o peça uma cotação da HDI ao seu corretor. Siga os conselhos do teu pai, Vinícius. Ó, nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. Cote com a HDI Seguros. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br www.celticsport.com.br. Ô Sombra, e só pra passar a informação, é o jogo do Celtic foi contra o Rangers. Todo mundo sabe, né, velho, que tem aquela... uma rivalidade... É uma embaçada, das rivalidades. Porque é a rivalidade religiosa também, tem uma série insano, de contextos ali. É insano, os caras são loucos, velho. E realmente aí foi um negócio aí escabroso, cara. Foi um negócio triste demais. Vai ser punido ou não? É. Tudo então, que, Motinha, ali, velho, tem uma rivalidade ali que... pro fanatismo, dá isso aí. Inclusive, aí a rivalidade ali ultrapassa o futebol, aí entra no contexto religioso também. Fanatismo. É um negócio... Né? Coisa absurda. Complicado. Ô, Sombra. Fala, vó. Fala, velho. O SJG... STJD. STJD. Renunciou o suspendimento do Arouca. Alexandro? Do Arouca. Do Arouca? É, e ele tá liberado amanhã pra jogar o clássico contra o Flamengo. E você é a favor que jogue, vó? Não, ele é banquinho, né? Banquinho? Já tá os meninos lá, o Gabriel, o Xexê. Então tá bom. Vó, agora o Narigudo vai falar da BV. Tá bom. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. É, você merece você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra. É gol. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos lá, ouvintes no ar. Hoje só os virgens, 3284-7097. É, meu amigo, alô. Boa noite, gostosa. Alô. Fala. Aqui é Fábio. Ô, Fábio. Tudo beleza? Bem? Fábio do quê? Beleza, Dodô. Beleza, Fábio do... Alexandre. Homem. Alexandre. Saavedra. Tazedra? Saavedra. Saavedra. Ó, cortou sua piada, hein, Henrique? Saavedra foi um jogador empurrado aí no São Paulo há um tempo atrás, aí na gestão do Juvenal. Que teve a manha de vir e nunca jogar uma partida. Saavedra ou Saavedra? Saavedra. O meu Saavedra é um A só. Aquele tem dois. Aquele tem dois. É Saavedra. É Saavedra. E... Coisas da gestão. É o Bá, né? Falando, né? Ah. Saavedra. O Bá às vezes parece o Dirceu Borboleta. E quantos anos você tem, cara? 30 anos, Dodô. Ah, 3.0, RG. Você compra aqueles livrinhos para as filhotas lá? Livrinhos? Qual livrinhos? Aqueles contos de Fábio. Você conta? Sim. Sabe? Sensacional. Você achou sensacional? Nota 6. Tá bom. Boa, gente. Tá bom. Caraca. É, contos de Fábio, pô. Contos de Fábio. Passou de ano, hein, gente. É o quê? Contos de fada. Passou de ano, hein? E qual que é o... Mas todo mundo achou que ele ia brincar com o Tazedo lá. Mas, mas você bloqueou a piada, né? Surpreendeu, é isso que foi legal. Você bloqueou a piada dele. Me surpreendeu. Eu bloqueei o quê que eu bloqueei? Fez antes dele. Eu não fiz nada. Eu perguntei qual é o nome do cara, ô seu trouxa. Que isso? Trouxa! Trouxa! Mas é um trouxa de um bom sentido da coisa. Então tá bom. Existe um bom sentido? Mota? O Mota nem falou nada, você tá xingando. Eu falei com o Mota. Ah, que é a força do Rudy. Tem mais um aqui? Não, o Rudy, mas foi no modo mais carinhoso, entendeu? Ruim. Porque tem forma, Sombra. Por exemplo, você tem forma de falar trouxa e Domênico. Mais Não, não tem forma, vai. Tem. Trouxa é ofensivo de qualquer jeito. Não, não é não. Por exemplo, olha só. Se a gente fala pro Benjamin, seu trouxa, é chato. Não, você pode chegar e falar assim. Né? É ruim. É, exatamente. Agora a gente fala. Não, Benjamin. Se você chegar e falar assim, ô, seu trouxa, é ruim. É ofensivo, agora você fala assim, é ofensivo. Aí eu falei pra ele assim. Quando eu vejo uma piroca. Assim, porque ele falou, você estragou a piada do RG. Eu falei assim, não, seu trouxa. Entendeu? Tipo assim, ó. Tô dando. Aí quando o Benjamin não tá, a gente fala assim, aquele trouxa não veio hoje. É brincadeira. Mas é uma brincadeira. Não é nada assim que possa. Ô, Dodô, Dodô. Oi. Quando eu vejo uma piroca. Que isso? Benjamin, que isso? Deixa ele falar. Qual que é o bairro? É Vila Formosa. O que você sente, Benja, quando você vê? Vila Formosa é Zona Leste, querida. Exato, Dodô. Dodô não, bebê. Dodô, eu que falei. Não é Dodô, é bebê. Põe o hino do Corinthians. É tricolor, é tricolor. Deve ser tricolor. Na Corinthians. A senhora tá cacarejando buscando. Vila juiz! Vila Formosa é Zona Leste. Você é todo armado contra a avó. Você é tricolor, ô Fábio? Buscando um vinho. Não. Ah, não? Aqui é palestra, palestra! Chupa aí, ô trouxa! Olha o cheiro de arroz. Foi um trouxa legal. Ele não é nada disso. Ô, Lolo, deixa eu falar uma coisa. Eu liguei pra Bótia. A Bótia, os caras falam lá, hein, vovó? É. O Gabriel. Jesus. É. O lesionamento dele é pequenininho. É leve. É lesionamento. É leve, vovó. O que vai acontecer amanhã? Vai ter um teste do sofá antes. Opa! Sofá, vovó. Não? Como é que fala? Teste físico. Antes do jogo. Certo. Provavelmente ele comece jogando, viu? Então, alegria aí na vida. Boa. Ô, velho, e aí? O Gabriel joga ou não joga? Ah, Dudu, eu acho que joga, viu? Acho que joga. Eles só estão jogando verde aí pro Flamengo ficar feliz. Aí vai chegar em cima da hora do jogo, o Gabriel vai chegar e ainda vai meter um 3 gols de caneta ainda, aquele goleiro frangueiro. É, no Muralha, o Muralha é bom goleiro. Eita. É bom goleiro. Bom goleiro. Pô, ele tá namorando aquela mulher pera, né? O Muralha. Sério? É tanta mulher fruta, viu? É. Agora... se o Gabriel não jogar, se você fosse treinador, você jogaria com quem? Três atacantes? Dois? Eu colocaria o Barrios no lugar dele. Barrios? É. Barrios no lugar, não Eric. Não, eu colocaria o Barrios, que nesses jogos assim, o Barrios ele gosta de jogar. Que nem contra o Santos na decisão do ano passado. O Barrios ele cresceu muito naquele último jogo lá. Então eu acho que nesse jogo contra o Flamengo é o jogo que ele vai querer aparecer. Verdade. E o meio de campo jogaria com quem? Além do Moisés e Tietchan, né? Porque esses dois acho que não pode sair, né? Esse não tem como sair do time. O Gabriel, né? Gabriel ou Thiago? Então, eu prefiro o Gabriel. Você prefere quem, vovó? Gabriel. Gabriel? Do Thiago? Porque o Thiaguinho... Mas você põe o Gabriel em cima do Diego? Marcação cerrada? Ah, é? Não, é por zona, né? Entendeu? Ora ele, ora o Tietê. Ora o Xexê, ora o Moisés. Não pode deixar, presta atenção, não pode deixar o Diego gostar do jogo aí e jogar. Que joga lá, hein? É, mas ele é o cara que arma todo o time do Flamengo, hein? Tem o Alan Patrice. Alan Patrick? É. Mas o Flamengo não vai jogar com o Alan Patrick, vai? Não, mas tô dizendo, aí o segundo tempo tem bastante jogador lá, viu? Ah, é verdade. É. Tem o Marcelo Girino. Mas o Palmeiras tem total condição de vencer o Flamengo. Se não me engano, dos últimos 10 jogos, o Palmeiras ganhou 9. Ou pelo menos perdeu só um jogo, não é isso? E não sei se empatou 2 e ganhou os outros. Foi um negócio assim. Não seria assim? Mas eu acho que é o melhor jogo do campeonato esse aí, viu? Ah, por enquanto sim, né? Agora, sem dúvida nenhuma. 20 e Domênico Gato. Opa, diga lá. Essa situação com Jesus me lembra. Qual? O clube Torino. Torino? É pintadinha lembra, histórica. Agora, tem uma pintadinha pra você. Você lembra do Arce, que com o Filipão, o Filipão, Sombra. Batedor eles chegaram a engessar o Arce, cara, e ele foi pro jogo. É verdade. É, tem essa pintadinha. Depois ele não tinha lesão. Não tinha lesão nenhuma. Então. Isso é verdade. Exatamente. Tem um jogador do Torino. Torino que, muitas vezes... perfilou pela Série A da Itália. Quem? Sim. Torino. Já foi, viu? Já foi muito mais vencedor do que era. Foi bem melhor, né? Eu lembro do meu papai dizendo... Torino, a força de Turim. Certo. Exclamação. Bom, em 24... Era 25. Decide. Não, me lembraram aqui, 42. Decide, velho. O Torino... tem um jogador afro-brasileiro, que nasceu na África e veio pro Brasil. Você é afro-brasileiro? Exatamente. Ah. Carlinhos Curupira. Quem? Carlinhos Curupira. O nome dele era Adalberto. Curupira é índio. Mas por que Carlinhos Curupira? Porque é o Adalberto. Ele tem a técnica de tocar pra trás e olhar pro outro lado. Parecia que ele tava... Ah, entendi. Parecia que ele tava um avesso. Parece que o pé dele era igual do Curupira. Exatamente. Ah, Curupira. Por isso que era o apelido. Isso. E aí? Viu, ouvinte? Oi? É no pique. Já jantou, já, ouvinte? Carlinhos Curupira. Já ouvi, já. Não, tô com uma fome danada ainda. Então você vai agora, eu vou te dar um voucher. Pra onde? Família Pimpolini. Aonde é? Lá, Alameda Santos, sem número. Hoje vai ter sopas de verão. Sopas de verão? Sopas, é um festival. Nossa, sopa de verão, uma sopa de inverno. Como sopas de verão? Ela vem geladinha. Tem. Tá gelada? O pior é que existe sopa de verão. Sopa de verão. Como assim? É pior existe. Que existe. Existe. A única pessoa existe. Pelo amor de Deus. A única pessoa existe. Que tomou sopa gelada na vida fui eu. Não, existe. E foi porque eu tive um problema de operar a corda vocal. Então você vai na família Pimpolini. Mas não é sopa, não, mas tem um prato japonês, o soba, que você pode comer gelado. Não, mas existe sopa gelada, chama bichisoaz. Giancarlo Pimpolini está ouvindo, vocês estão denegrindo a família Pimpolini. Nós não, imagina. É um anunciante nosso, nós vamos ter negrinho. Você gosta de uma sopa com músculo? Sopa com músculo? Se for de frango, eu gosto de frango, viu? Boi, eu já não gosto. Músculo de frango? E lá, durante o festival, você viu, grande ouvinte, você comprando uma sopa, você ganha um temaki de sopa. Temaki de sopa. Temaki de sopa. Olha o Curupira. É o Curupira. Temaki de sopa. Exatamente. Então, Carlinhos Curupira, num lance desses, jogava Torino. Torino e Torina. Torino, que era um time feminino do Torino. Fizeram um amistoso. E ele foi tocar e olhar pro lado. E ele deu um problema na junta das costas. Na dobradiça. Junta das costas. Na dobradiça. Grande RG. E aí ficou. Ele joga contra o clássico. Joga ou não joga? Ficaram fazendo um suspense. Adivinha. Pô, é por causa do que aconteceu? Não jogou. Ele veio falecer 2 dias depois. Não jogou. Ele faleceu. Porque morreu! Ele, como é que chama aqui do lado? Que quebra e regenera? Aqui? Não, costela. Quebra e regenera. Costela regenera? Qualquer osso do corpo humano, se você colar, ele volta. Meu Deus! Não regenera, ele cola. Ele cola. Não, costela regenera. Enfim, regenera ou não. Enfim. Regenera o fígado. O que regenera é o fígado, é o órgão do corpo que consegue uma regeneração. Ele quebrou aqui e ninguém percebeu. É. E aí, acabou entrando no pulmão dele. Nossa. Carlinhos veio a falecer. Mas ficou essa dúvida. Como a do Gabriel. Só pra dar essa pitadinha pra. Igualzinho, Continua com o assunto, Domingo. Mas é diferente do Gabriel, né? Não, é diferente. O Gabriel tá vivo, bom, ele tá é Jesus. Vivo. Olha, depois que a costela... E se ele morrer, ele ressuscita. Ressuscita. Ô, Benjamin. Você regenerou a costela, né? Hoje, o temaki de sopa. Temaki de sopa. Mas você precisa isolar muito bem a folha da alga. É, porque vai vazar tudo. Você vai vazar lá. Mas aí, sabe aquela frutinha verde? Fica isolante, velho. O Mota quer um temaki de salsicha. Aquela frutinha verde. Não, ele gosta de comer cru. Aquela frutinha verde. Frutinha verde. Wasabi, como é que chama aquilo? Não é fruta não é aquilo, fruta, não. É uma raiz Motas forte. Tem razão, mano. Então, aquilo ele reboca embaixo do temaki pra vedar a sopa. Wasabi é horroroso, cara. WhatsApp, eu também não gosto. Wasabi é horroroso. Não, é WhatsApp. Não é WhatsApp. Mas tem WhatsApp também. Wasabi é horroroso. Ô, Mota, você sabe que tocaram nesse assunto aí do temaki de salsicha? E é uma coisa que muitos ouvintes têm perguntado. Você é... É difícil a gente ver, é difícil, ou talvez não exista, um ex-gay. Mas você parece que virou um ex-gay, né? Por quê? Porque você não sai com ninguém, você não pega ninguém, você não tem mais aquelas viadagens no ar, você não se assume mais como gay. Você mudou, Moto, você virou hétero. Você é hétero agora, Moto. Meu Deus do céu, olha só que o outro foi pensar, meu. Não sou eu, sou milhões de... Oi, amigão. Eu teve uma recaída. Ele tá foi louco. Na palestra do Bolsonaro, aí ele virou macho. A palestra, ele é isso aí. Quem chegou? Deus chegou. Que me livre, velho. É um absurdo. Nossa, nem fosse obrigado. Vai. Se fosse o último homem do mundo, você não ia lá. Pelo amor de Deus, querida. Transo com coqueiro, velho. E se ele pagasse pra transar com você? Nem pagando. Domênico, música com coqueiro. Um milhãozinho. Não. Coqueiro? É. Esse coqueiro que dá. Resolveu os problemas. Não. Mas ia resolver os seus problemas, Mota. Mota, há quanto tempo, Mota? Vai, Mota, você não tem tanto escrúpulo Mota, assim. Ó, vamos fazer um roda-viva com o Mota agora, rapidinho. Uma sessão de perguntas rápidas e perguntas e respostas rápidas. Rosca-viva, né? Mota, há quanto tempo você, há quanto tempo você não dá um rosca-viva? Ô, Mota, há quanto tempo você não dá um Zets? 2 anos. Jura? Nem em frente nem verso? Jura? O Rabicó já vedou, tá ok? Ô! Tá louco? Com certeza! Ô! Oh, cuida do seu! Motinha, você nunca transou com uma mulher? Já transei, quando eu era novo, bem novinho. Curtiu? Não. Foi ali que eu realmente tinha certeza que eu queria. Agora é o Dodô. Eu, sem perguntas, não tem problema com o Mota. É Domênico. Não, sem pergunta. Você é um fascista, você não quer perguntar só porque ele é gay, você é um fascista. Ô, Bolsonaro, pergunta você. Você se dane, você. É. Tem o seu fascismo aí, ó, trouxa. Ô, Mota, vamos lá perguntar. Se você tivesse que ser... Aliás, esse cidadãozinho não foi lá votar ontem. Esse cidadãozinho lá, outro, não foi votar, não. Outro. Ah, peraí, deixa eu falar aqui. Nem votar foi lá outro lá. Deixa eu perguntar aí pro... Os amigos votaram contra, cara. Pro Tosta Borda, peraí. Ó, se você tivesse que ser executado, você preferiu o quê? Apedrejamento, enforcamento com linha de cerol... Eu soco no baço até sangrar e morrer. Vamos aí, uma pergunta pacífica. Não dá, né, pra brincar. Escolhe um aí. Vai, Motinha. Não dá pra brincar. Vai, você tá rindo, Mota, para. Não dá pra brincar assim. Então, enquanto você pensa, RG, tua pergunta. Você já tem alguém em vista, Mota? Não. Você vai se preservar até quando? RG. Eu não sei. Candidatando, RG. O amor Mota, você quer voltar a ser virgem? Não, eu quero deixar de ser virgem. Ó, essa conversa não vai dar certo, velho. Uma hora eu quero deixar de ser virgem, velho. Essa conversa não vai dar certo, velho. Daqui a pouco vão perguntar se já, o Mota já usou legumes. Mas, ó, esse... é verdade. Motinha, esse bate-boca aqui me deu até fome, velho. Então vamos falar de comida, cara. Ou melhor, vamos falar do frango mais gostoso do mundo. Quer conhecer o KFC? Dá uma passada lá na Praça de Alimentação do Internacional Shopping de Guarulhos. E pede aquele baldão de frango, velho. Isso aqui é top. Eu badei agora, hein? Nossa senhora, sombra aquelas tirinhas de peito, velho. Crocantes. Meu Deus do céu. Empanadinhas ali, bem fritinhas. Nossa senhora, eu garanto que você vai curtir, amigão. Tenho certeza disso. Me cobre depois. É bom. Semana passada, inclusive, o pessoal esteve aqui. Isso é louco, mano. Os caras trouxeram aquele baldão pra gente aqui. A galera devorou aquele balde aí em 10 minutos. O Domênico queria comer até o balde mesmo. Nossa, o Domênico lambia por dentro do balde, lembra? É bom. Nossa, ele pegava aquele farelinho frito assim e virava assim no gargalo, velho. Nossa senhora. Ele tem um pouco guardado no bolso até hoje. Verdade, velho. É bom. Então não esquece, amigão. Vai lá no KFC do Internacional Shopping de Guarulhos e experimente, mano. É a minha dica. E ó, queria aproveitar aqui também, Sombra, e mandar um abração aqui pro Elias Salum. O seu Elias Salum aí, o dono do KFC aí de Guarulhos. O cara é corintiano roxo. Mas de qual? Do Shopping Internacional de Guarulhos? Do Shopping Internacional de Guarulhos. Ah. Ele é o dono ali. E ó, segura aí, Salum. Segura aí que a rapaziada tá chegando aí, ó. Chegou lá no Shopping Internacional de Guarulhos, o KFC. Pergunta aí, fala, quero falar com o seu Salum. Tá certo? Ele vai te atender pessoalmente lá. É nóis. É isso aí. Pô, é bem nessas horas você vem falar pra dar fome, né? Nossa, mas é estratégico, velho. É estratégico. Oi, fala, Fábio. Você tá aí, Fábio? Claro. Ainda tem... Não tem. Não tem, acabou. Infelizmente terminou. É sério, não é brincadeira. Ó, eu posso falar, amanhã você vai dar graças a Deus por ter acabado, você vai ver, depois do jogo. Você vai falar, foi melhor assim, Luiz. Cala a boca aí, ô seu trouxa. Azedão, você acha que... Imparcialmente, Azedão, o que você acha que vai acontecer amanhã no clássico Palmeiras assim, e Flamengo? Ó, o camarote único é uma delícia, tá? Mas jornalista. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Jesus vai começar jogando. Com 2 minutos vai machucar, vai sair. Vai jogar mesmo? Mas vai ser um jogo bom. Aí com, o Eric vai entrar. Aí com os 20 do primeiro tempo ele vai ser expulso. E o Palmeiras. Mas é ruim pro Palmeiras, hein? Mas vai se fortalecer. Vai tomar 2 no final do primeiro tempo. Aí vai voltar pro segundo tempo, vai fazer 1. Só desgraça, Aí véio. A torcida vai ficar, vamos ganhar. Aí o Flamengo no contra-ataque faz 3 gols, 5-1, esse otário aí, eu quero ver. Qual otário? Caraca, velho. Não, esse otário aí, joga pro universo. Otário é teu pai. Joga pro universo. Teu pai eu não falei de você. Otário é teu pai que te pôs no mundo. E tua mãe que também. Os dois, é isso. É isso. Mãe. Minha mãe é palmeirense, pô. Mas não. Domênico, marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. É, ele falou um otário carinhoso. Até o Domênico tá pegando, eu não. Ah, é. Ó. Fábio! Oi! Um abraço pra você, obrigado pela audiência, fica sempre aí na sintonia da energia, viu? Valeu, pra vocês também. Beijo, valeu, amiga. Cara, obrigado. Manda nude, agora falou, eu tô aceitando. Tchau. Tô que nem o Paulo Zulu. Que história é essa de Paulo Zulu? Que, que ontem, aí, no nosso grupo do WhatsApp, é! Tava lá o Vieira. É. Ai, o Paulo Zulu tá nu, o Paulo Zulu tá... Que porra é essa? É. Não, não, não é, que a mulher do bar perguntou, ela falou, nossa, vocês viram a foto do Paulo Zulu nu? Aí o Vieira falou, não, peraí, peraí, já volto. É, foi exatamente isso. Você tá de brincadeira. Tem isso, tem, é, tem. Não, tem, por tem print. Sinal. Aquele peraí... É, que eu vou lá ver, vou conferir. Por sinal, eu aquele vou te falar. Peraí... O Vieira falou que ele queria ser a sunga do Zulu por 12 horas. Ele falou que se ele tivesse um pedido pra mas fazer o cara na falou que hackearam o celular dele e postaram no Instagram ele pelado. 12 horas! 12! Eu também não achei tudo isso, olha, vai. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Se você quiser acabar com um grupo de WhatsApp, porque tem grupo às vezes que é chato pra cacete. Convide o Vieira. Olha. Mas ele tá no estádio e não acabou. É, porque eu ainda não tirei ele, mas tá por. Olha, vou te falar, tá por um segundo, porque eu sou o ADM. Olha, ou ele manda homem pelado, ou ele manda umas piadas que não tem a menor graça. Não, e ele se acha massa. Vocês estão rindo. Olha, vou aproveitar aqui e fazer a votação. Eu não ia falar, mas num outro vídeo antigo, votar no Congresso. Bah, você é a favor que eu tire o Vieira do grupo ou não, sim ou não? Sim. Mota. Isso, Bah. Com certeza. Dois. Landucci. Nada pessoal, mas sim. RG. Isso. Vai fazer a menor falta, velho. Quatro. Dodô. Dodô é fazedor de média, vai falar dois. Eu sou fazedor de média. Então responde, vota. Deixa todo mundo votar, eu voto. Já tá quatro. É, eu voto no final. Em cima do muro ainda, Sombra. Posso votar no final? Sombra. Fora! Bora, sim. Você pode perguntar pra mim? Benjamin. Você é a favor do Vieira sair do grupo do WhatsApp do estádio? Fora. Mano. Eu não, eu vou falar o porquê. O Vieira, cara, ele tá no nosso grupo até pra curar uma depressão profunda que ele tinha. Ele não tem amigos, cara. Porque ele tá enraizado com esse negócio. Mas já deu 6-1 o Vieira. Então, mas... Já vou tirar agora. Não, tá meio não, mas Cunha, não tira. Tá meio que nem o Cunha vou ontem. Vou tirar agora. Ele não tem amigos, cara. Foi 450-10 aqui. Porque ele não consegue desenvolver esse lado. Ah, eu não sabia. Por isso que eu queria votar pro final. O Vieira, ele curte a manjuba. Por isso que eu queria votar no final. Ele tá com aquele negócio preso dentro dele e isso tá deixando o cara infeliz. Tem um negócio preso dentro dele. Ele não consegue sair do armário. Mas também o negócio tá preso dentro dele e também não faz questão nenhuma que solte. Ó, olha aqui, ó. Cadê? É só, Vieira. Ah, não vai tirar o cara. Não, não. Remover Vieira. Tadinho. Você removeu. Removeu mesmo. Tá removido. E o Domênico nem votou. Ah, não precisa, ele vai fazer média. Ele é o fazedor de média. Não é fazedor de média. Eu esperei. Essa história do Mano é triste. Vocês deveriam levar em conta. Que ele não, mas não pode, só o Mano argumentou aqui. Não amigos. Pode. Vai na sua, vai na você sua. Acha melhor adicionar ele de novo? Acho, por causa desse problema aí. Vamos esperar. Quem quer rever o voto? Nenhum. Cara, alguém, não, nem mesmo sabendo a história? Só, de verdade, eu queria votar de novo, sim. Oi, RG, que isso? Se é por essa história, bota o cara de se novo. Se a questão é que realmente, aí, cara. Já tem três a favor. A história para, é você não pode voltar atrás, velho. Pode sim. Peraí, aí, não. Mota, vocês não sabiam da história que o Mano contou, e agora? Se é como o Mano disse, eu sou a favor de reintegrar. Quatro já pra reintegrar. O cara casou pra ter uma vida boa. Não, mas o Bá tem que voltar também, o Bá tá no grupo. Calma, mas e aí, você? Eu? Vai rever ou vai... Não, pelo amor, deixa ele fora. Fora, Mota. Não. Não o quê? Porque eu sei do podre do Vieira. Não, cara, não quando ele teve que fazer o filho, ele quase terminou o casamento. Beijar não, mas não, ele... Foi uma guerra. Não, olha, o ele falou a mulher. Um, eu dois, fiz três, e você nunca mais encosta. Quatro a favor. Um, dois, três, não. Peraí, às vezes... Rever o voto, não. Às vezes... Não! Às vezes, o grupo empatou. Às vezes o grupo tá e agora, bombando. Empatou. Às vezes o grupo tá bombando, aquela mulherada, aquelas sacanagens. Aí vem ele com aquelas piadinhas dele, ou aquelas pirâmides, ou aquelas mensagens dele. É, ou o negrão lá da manjuba. Ah, não dá, velho. Vieira não dá, velho. Ou aqueles vídeos que a mulher começa a gemer no meio. É, aquilo é ridículo. Isso é absurdo. Aquilo é isso é ridículo. Mas, gente, vamos falar de coisa legal, vamos falar de coisa bacana, de um torneio sensacional, o segundo torneio Energy Poker. É. Acontecerá, e tá perto, hein? Dias 23, 24 e 25 de setembro, semana que vem. Reta de chegada para você fazer a sua inscrição no segundo torneio Energy Poker. Não deixe de fazer a sua inscrição, acessa lá energypoker.com.br. Detalhe, premiação mínima garantida de R$150 mil. Mínima garantida de R$150 mil. Vai lá, energypoker.com.br. Realização da Cassineira. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia, você merece. O Extra é gol. O Estádio 97 também tem o oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Vamos lá, último ouvinte da noite no ar, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, 3284-7097, também no oferecimento da Essa, construindo com valor. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro, o Pink e o cérebro. Um é um gênio e o outro imbecil. Alô? Alô, Domênico. Opa, quem fala? É Domênico. Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bom? Beleza, Domênico. Vai jogar Gabriel amanhã, velho? Gabriel do quê? Gabriel do Santos Lima. Lima. Vai jogar amanhã, velho? Amanhã não, eu tava deitado aqui tentando ligar pra vocês, agora eu vou ser aqui só. Deitado, ó, cara. Lembra do Lima que jogou no Corinthians? Tinha um centroavante, jogou no São Paulo também, jogou um, tinha um bigodinho? Não, é outro Lima. O único Lima. Teve um Lima no Corinthians. Teve um Lima dos anos 80 e teve um Lima agora recente nos anos 2000. Mas o Lima que jogou a bola foi o do Santos. Não, o de antes não jogou no São Paulo. Não, jogou no Corinthians. Acho, talvez no Santos tenha passado. Talvez não, o Lima que jogou bola era do Santos. É a primeira vez, pera pouquinho, você é a primeira vez que se liga, velho? É a primeira vez. Pintou uma dúvida aí. É? É a primeira vez. Alguém já ligou com esse telefone aí. Telefone? Não certo. Minta, não minta, porque nós estamos com o teu número aqui. Se você for honesto, é melhor. Você não vai pra. Você não vai se ferrar. Você é corintiano? Eu sou corintiano. Tchau, velho. Então você já ligou. Um abração. Não, liguei, é a primeira vez. Não é, não. Não, não sei, não. É a produção é falou sim, que já ligou. Vez. Você já ligou. Já ligou, Bá? Eu, qual é o nome dele? Gabriel. Ah. Do Santos Lima. Qual que é o bairro aí, Bá? Mas não é um nome. Não, não é um nome. Não dá pra julgar porque não é um nome. É, mas tem que confiar na palavra do cara também. Não é um nome incomum, né? É a primeira vez que eu ligo. Quantos anos você tem? Quantos anos? 22, eu escuto vocês. Dois patinhos, 14 anos. E aí? Então, ó, o Mota falou que aproveitando que você é Lima, se você estiver mentindo, ele te chupa, hein? Ah, mas aí salvou a hora aí, ó. E aí, tá vendo? Nem assim, hein, gente. 69. Ô Lima, fala que você é palmeirense, é mais fácil, nego não vai duvidar. Não, não. Ai, eu sou o futuro campeão brasileiro. Ah, não, não. É melhor. O Sombra já ligou já. Pagão? Ele já ligou já. Já ligou, né? Você tá louco. Ô, amigão. Momento! Ué, mas é a opinião do ouvinte, vocês deveriam respeitar, velho. Ó, se estiver mentindo, vai cair o Corinthians de novo. Ô, amigão. Não, não tô mentindo, não. Pode ir pá. Mas pode, você acredita pá. Mesmo que o Coringão possa ser campeão brasileiro esse ano? Claro, ó, contra o Palmeiras é 3 pontos garantidos. Você tá louco? Mas, os discípulos de mano aí. Soltaram as groselhas, hein? É. O Palmeiras é 3 vezes nosso. É, eu vi. Eu vi. Que isso, os últimos jogos, eu vi. Eu vi o freguês. Domênico, vi o freguês. Você acredita no Eu vi o freguês. Olha, deixa ele falar, Dodô. Olha os últimos jogos. Deixa o Cátio falando bobagem. Eu vou deixar falar bobagem. Nossa, inclusive, você tá insuportável. E vou continuar sempre assim. Ó, amigão. Eu sempre fui assim e vou ser assim. E ó, e vou ficar mais ainda, hein? Assim. E vou ficar eu mais ainda assim. Se o Palmeiras for campeão. Vocês não vão me aguentar, Gabriela. Aqui, Gabriela. Que isso. Sou Gabriela. Ó, amigão, com relação ao time do Corinthians. Tudo bem que muito jogando em casa, o Corinthians é o time da Série A que ainda não perdeu. É o único time do Campeonato Brasileiro que. Ainda não perdeu em casa. Olha o que ele se apega, né? Então, não, mas é o aproveitamento, cara. O Corinthians até agora. Casa? Não, mas não é isso, Moto. O Corinthians ele vai pegar o Palmeiras aí no próximo sábado jogando em casa. E a tendência é que o Corinthians não perca esse jogo, porque em casa, o aproveitamento do Corinthians é fantástico, cara. Se o Corinthians tivesse o aproveitamento que tem. Fantástico, Bonner. Ó, pra falar a verdade, se o Corinthians tivesse o aproveitamento que tem em casa. Não precisa nem ser a totalidade, mas se tivesse a metade desse aproveitamento fora de casa, o Corinthians tava brigando na liderança do Campeonato Brasileiro. O problema é os jogos aí que o Corinthians faz fora da arena, né, cara? Então, ô mano, eu penso assim, o nosso time, no momento, tá um elenco muito ruim. A gente tá em quarto porque Deus é corintiano. Eu sabia que ao longo da conversa ele ia me dar razão. Tá em quarto pela incompetência dos outros. Nós não tem ataque, o técnico é um horrível. Falei que é sorte, velho. O domingo o técnico deu uma cagada legal no jogo, meu. Tirou o Gustavo lá, que tava segurando os dois zagueiros do Santos lá. Aí o Zeca começou a atacar, o Thiago Maia começou a ir pra frente. Aí o Dorival deu um nó tático nele. Aí nós não tem técnico, nós não tem ataque, nosso time é mais ou menos. Então nós tá então, aí cara, porque é pela camisa. Você bem que fala mesmo, a camisa do Corinthians é a mais pesada que tem nesse campeonato. Mas ó, se você parar pra analisar, o time do Corinthians ele tem aí... Talvez uma carência aqui ou ali, concordo contigo. O Corinthians ele não tem, talvez, hoje o melhor time do futebol brasileiro. Só que o Corinthians ele pode jogar mais bola do que tá jogando. E quando o Corinthians começa a oscilar, ele joga bem um tempo e joga mal outro, isso mostra que é a incompetência do treinador. Porque se você é constante jogando sempre mal... Depende, mano. Às vezes é o condicionamento físico. Não, mas, Domênico, não é isso. Não é isso. São as alterações que são feitas. Diante do Santos, o primeiro tempo que o Corinthians fez... poderia facilmente ter administrado o segundo tempo com a mesma postura. O time do Corinthians no primeiro tempo agrediu o Santos, adiantou a marcação, fez aquela marcação alta, não deixava o Santos sair tocando a bola com qualidade. No segundo tempo, o Corinthians ele recuou demais e deixou o Santos gostar do jogo. As alterações que o Cristóvão fez chamaram o Santos pra cima. Ele tirou o centroavante que tava lá prendendo o zagueiro do Santos, colocou o Vecchio, que era mais um cara particular... É o Darth Vader que tá ali. Vocês estão falando, gente, tá vazando tudo aqui. O cara tá respirando. Enfim. O Cristóvão, quando ele fez a substituição do Gustavo, RG, ele chamou aí o time do Santos pra cima, porque aí os zagueiros do Santos não tinham mais quem marcar, eles conseguiam tocar a bola com qualidade e adiantavam também a marcação. Quando o Santos fez 1-0, 1-1 ali, empatou o jogo, o Cristóvão, ao invés dele ser inteligente, fala, pô, vou colocar meu time pra agredir o Santos, porque senão daqui a pouco a tendência é o Santos virar o jogo. Ele me tira o Giovanni Augusto, que é um dos caras de criação do meio-campo do Corinthians, que não tava mal na partida, podia até... tá cansado, verdade? Mas tava jogando bem. É muito melhor você deixar o Giovanni Augusto cansado em campo do que colocar o Willian descansado, velho. O Willian, primeiro, não joga nada, é só pontapé, é que não entrou, não entrou bem, né? O Willian... Não, ele não é bem, RG. Eu não sei o que o Willian tá fazendo no Corinthians. O Willian não entrou bem. Eu não sei o que ele tá fazendo no Corinthians, mas aí... É que ele não entrou bem. Põe ele na não conta chegou do Cristóvão, bem. Cara. Isso tem que estar tá na conta agora, do Cristóvão. Agora, Santos e Corinthians disputando quinto, em quinto e quarto lugar, disputando vaga pra Libertadores com... Corinthians com 8 derrotas e o Santos com 9, é porque a incompetência dos outros é absurda. Mas eu acho que o Santos tem time melhor que o do Corinthians. Sim, mas poderia jogar muito. O Corinthians relativamente está melhor do que o Santos. Sim, mas a questão, Sombra, o sentimento do corintiano, do mano, principalmente, quando diz que o Corinthians poderia jogar melhor, eu concordo, poderia jogar melhor pelo que você está vendo por aí. E o Santos também. Santos não, mas não... eu acho que o Santos é mais decepcionante do que o Corinthians. Mas você não tem a dúvida, porque não pode perder 6 pontos para América Mineiro O Santos já tem 9 derrotas no campeonato. Ah. Então, tá em quinto. Corinthians 8 e o Santos 9. Já Chapecoense tem 6 e tá em 11º, né, Luiz? Mas, ô amigão, para finalizar a sua ligação aí, amanhã tem Corinthians e Curitiba jogando lá, mano. Curitiba voltou a jogar bem no Campeonato Brasileiro, hein, mano. Os caras espancaram o Grêmio recentemente, hein. Mas manda seu placar aí, mano. Coringão e Curitiba fora de casa. Então, amanhã vai ser difícil, 1-0, com o Juizão ajudando. Tá vendo? Assumiu! Apito amigo! Como é que é? Assumiu! Eu assumo mesmo, você toma, amigo! Ele chegou assim, amanhã vai ser 1-0 pro... O ouvinte aqui, o Gabriel, fala, amanhã vai ser 1-0 pro Corinthians com o juiz ajudando. Nossa! Ele sabe. Ué, a juizada tá ajudando todo mundo no Campeonato Brasileiro, o único time que não recebeu o único time que não recebeu ajuda da arbitragem até agora foi o Corinthians. Deus vê. Ô, Sombra. Ah, para, vai. Tchau. Fala, o Palmeiras tá aí sendo ajudado direto, pô. O time que mais foi ajudado na história. Nossa. Não interessa. Você não vai pedir pra ganhar ajudado. Não tem conversa, ajudado. Não. Olha. Não tem conversa, não. Falou, assumiu. Pediu pra ser ajudado. Ô, só mais uma pergunta aí, não é aí, pedir mano. Pra ser ajudado, é reembolso, velho. Fala, amigo. Reembolso. Mas o quê? Vocês são sempre ajudados, pô? Oi, desculpa. O que você achou da nova camisa? Então, o Corinthians lançou a terceira camisa aí, que é em tons de azul. Começa com azul escuro e vai pra um degradê aí. Aquela coisa partindo pro... É da galinha pintadinha. Pro um azul claro. A única galinha que eu conheço é a senhora. Juiz! Inclusive uma galinha gorda. Segue o jogo, sem falatório. E te desejo um viúvo quase morrendo. Pra senhora sofrer um pouco mais. Juiz! De novo! Nossa, você tá. Você fala do torcedor. Você fala que eu sou agressivo, não, hein, mano. Não, mas você é. Você fala dos torcedores do Celtic. Olha as coisas que você tá fazendo. É, mas pra essa senhora que não merece o menor respeito. É uma senhora. Não, mas não merece o menor respeito. Eu te amo. É a vovó bonitinha. Não, não é não. Ela matou um gato, ela adotou um gato e matou. Você acha legal não isso? Foi, esqueci não, ele não é na, possível. Foi o Domênico. Esqueci ele na garagem, não matei. Mais faria isso, foi não mata animais. Ela fez isso. Ela deu banho no gato e queria secar no micro. É, enfim, mas ô amigão, essa terceira camisa do Corinthians aí, eu sou meio conservador, cara. Eu acho que as camisas dos clubes aí deveriam respeitar as cores tradicionais. É, no caso do Corinthians, terceiro? O preto e o branco. Tem que ser uma terceira camisa alternativa, Mota. Com relação ao modelo, talvez aí um pouco diferente. Alternativa não, hein? Tem que respeitar sim as cores tradicionais do clube. Oh. Mas respeito quem pensa diferente. Gabriel, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Valeu! Você curtiu? Mas peraí, responde. Você curtiu a camisa ou não? Então, eu curti sim. Achei bonita, mano. Não beleza, sei se eu vou comprar pelo preço, mas eu achei bonita. Assim. É, não compra não. Da hora, mano. Compra assim. Não, é da hora aquela camisa lá. Vai gastar. Olha, posso falar um negócio pra você? Eu que sou sempre cético, eu achei essa camisa bonita. Na foto, eu não vi pessoalmente. Não, eu também. Tem umas camisas do Corinthians da terceira que eu achei ridícula. Olha, assim, dessa, sabe? Dos últimos uniformes número 3... Ah, mas aquele monte de camisa roxa ridícula lá, velho. A mais legal que eu vi aí dessas últimas é essa azul, sim. Eu também achei legal essa camisa. Achei bem legal. Aí. Não vi pessoalmente, não, vi em foto. Foto achei legal. Falou, Darth Vader. Valeu, Gabriel. Um abraço, boa noite. Falou, Sombra. Fica com Deus aí, todos vocês. Obrigado. Amém. Domênico Gato é imparcial, sou seu fã. Falou. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, mano. Teu fã, Dodô. Domênico. É, o Domênico nem ligou. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E esse é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Ah, furadeira? Opa! Então corre que em setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. E tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, A Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas a bateria da DeWalt. Tem furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. As ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia. A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Ó, amanhã é quarta-feira e é quarta-feira do Rivelino lá no Buru Sushi. Então você quer encontrar lá o Riva, lá comer um sushi, uma comida japonesa legal demais. Vai lá no Buru Sushi, Avenida Morumbi, 6936. Sushi é bom. Quarta-feira do Rivelino, Avenida Morumbi, 6936, no Buru Sushi. Você já foi lá no Buru Sushi, Benjamin? Pô, nunca fui. Você que é fã do Rivelino... Nunca fui. Nunca fui. O Márcio nunca me convidou. Ah, eu não... Você fica esperando o convite, Riva, porque sim. Vai... O Riva é que o Benja não quer pagar, tem que ser convidado. Lógico que eu pago, sim. Ah, entendeu? Você entendeu? Ah, ele só vai se for pago, entendeu? E o Márcio ficou entusiasmado com a história do temaki de sopa. É? Ele disse que quer desenvolver o temaki de sopa. Como é que é o nome daquela frutinha verde lá? Que... Hashi. É o wasabi. Hashi é o pau. Aquela frutinha verde que arde. Estádio 97 chegando ao final. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Boné pro Edgar Alexandre de Souza. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Camiseta pra ele, Fábio Saavedra. Saavedra, parabéns, ganhou a camiseta do Estádio. 3 dias úteis pra retirar aqui na Energia entre 9 da manhã e 5 da tarde, preste atenção aos horários, entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? O Estádio volta amanhã, às 5h30, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Também da BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. Esser, construindo com valor. KFC, quer conhecer o melhor frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Toda terça no Energia na Noite. Here is this Atlas remix of...